Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar. Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X. E aqui hoje, do meu lado direito, ele que tem um canal do YouTube de autocolonoscopia, Wesley Zop. Gostaram? Eu achei que era circuitos de Fórmula 1 no começo. Na hora que saiu, você viu, né? Sinceramente, eu fiquei chocado. Da próxima vez eu vou fazer a chuva, tá melhor. Do meu lado esquerdo, ele que tem dois olhos, dois ouvidos, dois pulmões, dois rins, mais bolas, só uma. Gabriel Asmar. É que eu sou um cara ímpar. E para nos acalentar nesse frio, também contaremos com os comentários do nosso fundi humano sabor chocolate com banana da terra, Anderson Negão. Fala, negrada! Como visitante aqui hoje, temos ela que não precisa estar sóbria para tirar nota máxima em língua portuguesa e adora falar o quanto gastou no presente das amiguinhas. Já esteve aqui no episódio 19, Dedadas da Vida, Isabela Caju. Oi, gente. E aqui, ajudando a organizar esse time de chapeiros, candidatos à boleia maior da vida, eu, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera com voz igual ao som da calça jeans do cantor Daniel no momento do passinho de Eu Me Amarrei, cara. Parece mesmo! Ela roçando ali na nada, cara. Fazer um chiado que parece. Parece. Muito bem, não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume, o único podcast que é semelhante ao seu cachorrinho de estimação. Ah, pequenininho, fofo. Tem gosto de frango e vai bem com batata. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os recadinhos. Essa semana estivemos no Café com Porrada número 73, falando de lutas contra o próprio corpo, Wesley Zop. Sim, excelente. O primeiro podcast onde todos os integrantes, sem contar substitutos, do Chorume participaram e não foram roubados. Ah, não é indireta pra ninguém, né? Não. É que isso não aconteceu, nunca aconteceu isso. Mas então falamos lá de lutas contra o próprio corpo, Wesley Zop tentando conter ereções... Eu salvando minha filha de monstros, Gabriel Asmar ficando com bolas azuis e Orelha Miguel com histórias de bêbado, como sempre. Também devemos falar do iTunes, Wesley Zop. Fale como o ouvinte pode deixar você com tesão utilizando o iTunes. Ah, tá. Ainda bem que foi específico. Assinando o canal Chorume, na categoria podcast, comentando e dando 5 estrelas. Muito. Aí já fica meia bomba. Né? É. Que pra você hoje... Pô, pra mim já tá atingindo. Né? Gabriel Asmar, e como ouvinte, deixa a gente com tesão acessando www.chorume.com.br/lojinha. Ele acessa e... compra uma camiseta, cara. Camiseta 100% algodão, acabamento fino. Não dá cheiro na teta. Não dá cheiro na teta. R$40 mais frete. É uma camiseta que você consegue até limpar aquele pus que está saindo do olho da sua mãe. Queria também falar de uma promoceta do Chorume aqui hoje, Wesley Zop. Não, de novo não. Você inventa essas merdas e a gente que se fode aqui. Mas inventei uma promoceta lá, aqui. Filha da puta. Uma promoceta que é o seguinte, a gente vai sortear uma camiseta do Chorume, Wesley Zop. Tá, mas quais as condições? As condições são muito simples. simples. Ah, filha da... Aquele ouvinte que quer concorrer a uma camiseta do Chorume, qualquer tamanho, qualquer modelo, esse ouvinte ele tem que fazer uma doação de sangue, mandar o comprovante da doação de sangue pra gente e ele vai concorrer ao sorteio, Wesley Zop. Ah, mas ele já não ganha direto. Não ganha direto. Ele concorre. Ele concorre. Oh, mas excelente, quantas excelente. Pessoas você acha que vão doar sangue, Wesley Zop? Ah, do jeito são todo mundo corajoso, cara. É todo mundo solidário. Mas muita gente trabalha, não tem tempo. Ah, então, sim. Cara, é muito fácil. Não, essa eu gostei, eu então, gostei. Então, no máximo vai ter uma, duas pessoas concorrendo. Mas integrante, tá muito fácil. Integrante. Pode concorrer? Que se foda! Eu odeio integrante dessa merda aqui. E substituto. Não, e outra, né? E outra, ninguém, nenhum integrante aqui tem mais de 50 quilos. É verdade. E é 50 quilos de pessoa, não de merda. Então, se você quer concorrer... uma camisetinha do Chorume, doa sangue, manda o um comprovante pra gente, a gente sorteará entre os doadores de sangue aí, Wesley Zop. Tá feliz ou não? Muito feliz. Sorteio 17 de julho. Ah, tá bom. Também gostaria de falar aqui do Encontro Poca, aliás, aprendi a falar, Wesley Zop, tem um, é Encontro Poca. Poca? Isso, é um negócio mais indígena, cabalístico aqui. Então é o Encontro Poca, podcasters e ouvintes capixabas, que vai reunir um monte de produtores de podcast, um monte de ouvintes de podcast para conhecer podcasts, para conversar sobre a podosfera. Hater de podcast também. Ah, vai, é, ouvinte acho que a maioria é hater. Ah, então, tá certo. Então é 30 de junho de 2017, começa às 19h30 no Shopping Norte Sul do Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo. Estaremos lá? Nesse não, nesse de junho não, mas tudo em bem. Outubro o Wesley Zop Chorume lá no Espírito Santo, cara. Será? Ah, tô crente que sim. Ah, tomara que eu morra até lá. Tomara. Por favor. Peso a menos 9 anos. Ou no carro. Ou na vida, né, da mãe dele. Não, terra, não, né? não vai ter mais esse peso a mãe dele aí, de ter que carregar. Não, não, e da consciência também, né? Olha o que eu pus no mundo, e, né? E nas então. Costas, né? Porque você vive montando de cavalinho, né? Vai, mãe, cavalinho. Vai, mãe, imita uma égua. Eu não aguento mais, velho. Duas horinhas só. Terminado nossos recadinhos, vamos para a leitura de comentários, e-mails. Preparem seus diplomas de psicologia e medicina, que hoje essa leitura de e-mails promete. Mas antes, vamos para os comentários. Primeiro dele, Pensador Louco, no episódio 90, História de Irmãos e Primos. Recente, recente. Graças a Deus, Anderson não participou. Ah, esse foi bom, né? Esse, foi bom. Esse todo mundo elogiou. É verdade. Então, Pensador Louco... Inclusive a mãe dele. É, mas não sei se fala, nossa, que girou uma grossa elogio pro podcast. Ah, acaba sendo, acaba sendo. Tudo bem. Olá, seus dementes lambedores de esmegma. Olá. Parabéns por me arruinarem a vida com mais um episódio gargalhento. Apesar de ser filho único, entendo quão endemoniados sejam irmãos essas criaturas aberrantes. Quanto a mim, até ouvi histórias de que meus pais queriam mais um, mas ao me desbucharem, desistiram da ideia sem me dizer o porquê. Cheguei a ouvir, escondido ainda infante, uma conversa entre ambos falando da possibilidade, mas meu pai terminou a discussão com a expressão: te falei que ia dar merda. E nunca mais se tocou no assunto. Mas imagina ele ouvindo essa conversa. A mãe dele: vou meter sem camisinha. Ele: não, já falei que ia dar merda. O moleque aqui, olha no lá. Pé da nossa cara. A conversa aqui. Olhando, tá escondido. Olhando pra gente ouvindo essas bandas alternativas aí que ele ouve. lambendo estrada. Dito isso, o episódio ficou inebriante, ao nível sangue de boi em vinagrado, coisas que o Wesley Zop bebe muito. Sim, mas vinagrado não, né, pô? E gostei muito. Como sempre, fui um onanista e solitário. Nunca tive muita interação com meus primos também. Não que eu não tenha tentado, mas não fiquei mais sequelado por isso. É... Tá bom. Quando você vai interagir com os primos pelado, parece que não é a melhor opção. Não. Depende do primo também. Escutou, Anderson? Ah, mas não é assim? É, depois vai varrer junto a casa da avó. É, isso. E já que falando de irmãos, gostaria de deixar uma charada para o Wesley Zop. Pois não. A qual creio ter a ver com o tema. Três irmãos participam de uma maratona. O mais velho é gordo, baixinho e corre lentamente. É, sou eu. O irmão do meio é alto, magro e mantém um ritmo constante. Gabriel, sim. O mais jovem corre como vento, com muita velocidade. Pois é. Inexistente. Eu ia ter que discordar se você falasse. Os irmãos mais velhos dizem, ele é muito jovem, então o deixamos correr. Com certeza ele é o número um, mas de certa forma ele é o segundo. A pergunta é, quem é o talarico, filho da puta? Abraços a todos. Acredito que seja o que corre mais, né? Até porque eu tô de defesa. Próximo comentário, episódio 91, especialistas especiais. Lucas Ringberger. Qual que é o nome dele? Fala. Lucas Ringberger. Tá. Venho por meio deste informar minha decepção contínua para esse podcast. A proposta inicial de fazer um podcast horroroso está se perdendo. Tá entendendo, e negão? Vocês não são mais os mesmos. Porra, a gente até colocou o negão pra ver se piorava isso aí. Vai ficar nível. Agora vai ficar lixo, né? Agora desanda. Mas melhorou. Caramba. Imagina se ele falasse no microfone também. Darei mais uma chance. Escutarei os próximos 300 episódios na esperança desse podcast voltar a ser um lixo total. Tá bom, pelo menos ele deu uma margem. É, né? Isso. Pequena, confesso. Mas... Tá bom. Abraços a todos e, por favor, pronuncie meu sobrenome da maneira correta. Eu pronuncio da maneira que eu quiser, ô Lucas. Giovanni Goldin mandou aqui no episódio 91, especialistas especiais. Nossa, já chegou o novo? Não sei se o novo integrante que a gente vai substituir pelo Wesley. Não, pera aí. Como assim? Não tô entendendo. Não sei se alguém vazou essa informação, cara. Oi, gente. Não. Seja o que você viu no G1 é mentira. Foi um vazamento extraoficial. Não, gente, pera aí. Espera aí, que eu vou me trancar no quarto, botar os fones de ouvido, tirar minha roupa, pegar o meu membro e fazer movimentos repetitivos para cima e para baixo, sincronizados, enquanto escuto essas vozes sensuais dentro da minha cabeça e coração. É, assim que se ouve. Calma, mesmo. Estou apenas com uma coceira no braço. Ah, era o que eu tinha pensado. Sim. Ótimo podcast, e depois eu mando uma foto dos meus peidinhos que não marcaram na camisa do Chorume. Aê, foda. Obrigado, sei lá. André Guimarães da Fonseca, no mesmo episódio, comentou: bom dia, boa tarde ou boa noite, seus filas da puta! Eu sou um especialista em ouvir podcasts ruins, já que ouço Chorume toda semana. Obrigado. E não pense que isso é tarefa fácil, porque ouvir as histórias de merda cada vez piores do Anderson Negão toda semana requer muito treinamento. Te ajudarei muito com treinamento. Imagina pra gente que ouve ao vivo, sem edição, e não dá pra concentrar na música de fundo nem adiantar o processo. Então você tá bem ainda. Fica tá feliz, lucro. Fica feliz. Tá no lucro. Vamos para os nossos e-mails agora, então, Wesley Zop. Jéssica Almeida mandou o assunto aqui. Talarico, filho da puta! Por que você falou olhando pra mim toda vez que eu li talarico? Aí você me conhece, é aos 12 anos. Eu sou talarico, Isa? É. Filha da puta! Ué. Não conhece. É. Não porque sabe. Senão ela tinha falado talarico, filho da puta. É. Obrigado, Isa. Ela mandou aqui bom dia, boa tarde, boa noite aos lameruxos mais lindos e cremosos da podosfera. Me chamo Jéssica Curitiba, só que tem um Y depois do T. Ah, e Curitiba. Ah, tá. Tenho 20 anos, moro em Curitiba. E não, meu nome não é uma homenagem à cidade, caso estejam se questionando. As pessoas já mandam uma resposta pro pensamento do Ed. Eu ia perguntar isso mesmo. Você tá muito previsível. Já terminei minha maratona dessa bosta de podcast. E já aprendi a conviver com esse líquido que escorre dos meus ouvidos cada vez que ouço um novo episódio. Pode ser também candidíase auricular, isso aí. Eu não sabia dessa. Pode ser. Pode ser? Qual a diferença? O lugar. Essa é na orelha. No episódio 88, durante a leitura de e-mails, foi levantada a seguinte questão. Existe um talarico que não é filha da puta? Pois bem. Gostaria que analisassem minha situação. Então a pessoa traz a sua história para o, para o tribunal do Chorume. Para a grande cabeça. O Supremo Tribunal de Talaricos. Era verão de 2013. Recente. Estava no terceiro ano do ensino médio e tinha uma amiga que vou chamar carinhosamente de Bucetildes. Pra não dar o nome dela e também não queimar, né? Tá certo. Cuidado pra ela não achar um cara de pau por aí. Uma menina meiga, loira dos olhos azuis, uma gostosa. Tira o pau da mão, Wesley Zob, não precisa. Ela não é comprometida. É. Vamos ver. Resolvemos nos encontrar num dia numa pizzaria com dois novos amigos dela que eu ainda não conhecia. Acabei criando mais amizade com um deles, o Trog, que obviamente estava interessado nela. Porra, mas até eu estou interessado nela. Faltou o contato e a foto aí. Sendo uma ótima amiga, analisei o rapaz e decidi ajudá-lo a conquistar a loirinha. E consegui. Mas não sabia que no futuro acabaria me interessando por ele. Alguns meses se passaram e ela começou a perder o interesse nele. E ele começou a apresentar interesse por mim, até o dia que resolvi falar pra ela que estava gostando dele. Ela me disse, não fique com ele, fiquei sabendo que ele fez uma aposta pra ficar comigo, você merece coisa melhor. Bom, fiquei com ele no mesmo dia, e já fazem 2 anos que me tornei a senhora Trog, inclusive Bucetildes participou de todos os preparativos para o casório. Seria eu uma talarica filha da puta? Por favor, me iluminem. Beijinhos. Eu acho que não, porque ela foi falar com a amiga. Passo a passo, já não estavam mais juntos. Exato. A amiga já não tinha interesse. Sim. A amiga até aconselhou não ficar. A amiga tinha uma falsa moral do caralho. Sim. Porque por causa de uma apostinha aí, às vezes o cara tava precisando de dinheiro e de pulseta. Não, e às vezes. Aí? E às vezes tinha apostado com ela mesma. Exato. Porque no mesmo dia ela falou: opa, essa aposta aí foi eu que criei, pô. Isso não é empecilho. Não, você cumpriu todas as etapas aí, acho que não é talarica, não. Talarica, não. Fácil aprovação aí. E tem outra coisa, às vezes a aposta é pro cara conseguir mesmo, tipo, ele já quer. Só que aí os amigos, pra incentivar, falam, eu aposto tal coisa com você que você consegue. Igual quando você fala, eu aposto que eu dou o rabo. Isso. Mesmo ninguém querendo entrar na aposta. Exato. Ele se duvida? Se ninguém apostar comigo, eu aposto que eu dou o rabo. Aposta nem sempre é ruim. É um bom ponto de vista. Então, Jéssica Curitiba, vá com Deus, dá um pex mais, você não é talarica. E abraço ao senhor Trog aí também. Muito bem, os desafios só aumentam aqui, Wesley. Esse foi o light. Essa foi a primeira casa. Eu confesso que o Arnaldo chegou pra mim essa semana e falou, esse e-mail, ele precisa ser lido urgente. Vocês precisam ajudar as pessoas. Então é um e-mail que passamos na frente, sim, Wesley Zop. Tá certo. Mas eu não me envergonho, você vai entender por quê. João Victor Vasques Vieira mandou o assunto aqui. Crônicas de um precoce. Ligeirinho, Sonic, Flash, Relâmpago McQueen. Esses são os meus apelidos. Bons apelidos, aliás. Devem imaginar que seja porque eu corro bastante. Na verdade, quase eu, o meu colega, minha benga, rola, trena, régua, penga, genga, pau, pinto, rola, enfim, é um pouco mais rápida do que o normal. É que, sei lá, tem esmegma, desliza. Desliza que é uma beleza. Tenho 16 anos e ainda sou virgem. Sou quase um Gabriel Asbar. Calma. Parece que eu não tenho 16 anos e não sou virgem. Sou bonitão. Mandou fotos em anexo, realmente ele é bonito mesmo. Mas como disse, quase um Gabriel. Não sou tão bonito e ainda possuo as minhas duas bolas. É verdade. Tô vendo nenhuma semelhança agora, mas tudo bem. Mas a pessoa quer ser igual você, cara. É quase. Cara, é isso que é ser alguém da mídia, cara. Quem dera eu pudesse falar quase eu sou o Gabriel. Pois é, você acha que o cara quer mandar uma foto dele falando sou quase, mas nem sou. Velho careca. Nossa. Mendigo. Fala merda, é isso que você quer. Não, as pessoas querem ser Gabriel Asbar, tudo cara. Tudo bem. Claro, pô. Aceite, cara, aceite. Okay, você, okay. Você tem uma influência aí, você tem uma responsabilidade social. Isso é uma inspiração. Mas tá, tive algumas chances de perder o famoso cabaço. Porém, na primeira vez que cheguei perto, a moça pegou no meu pênis corda-pomba Codon, nome do meu piu-piu, fica para uma outra história, e acabei gozando antes de chegar perto dela falar para eu colocar a camisinha. Bom... Um ano passou e contei essa história para os meus amigos. Óbvio, né? Claro, claro. Esse tipo de coisa a gente não esconde de ninguém. Publica no Facebook. As piadas começaram. Porém, como um bom retardado mental e fã do Chorume, levei tudo na brincadeira e ainda fazia mais piadas. Afinal, precisamos gozar a vida. O problema é quando gozamos rápido demais. Uma dessas pessoas que começou a me zoar foi a minha nova namorada. E a pressão começou. Começaram a jogar a hipótese de que eu sou broxa também. Por eu ser um menino que vai pra academia, cogitaram a ideia de que uso bomba, mas ainda não é o caso. Por enquanto, a única droga que eu uso é o podcast de vocês. E cocaína, claro. Então, mas cocaína é uma droga de entrada, né? Então quer dizer que ele goza rápido, mas de pau duro, pô. Broxa, não. E o dia chegou. Estamos sozinhos em casa. Meus pais foram para um show na cidade. E a casa estava vazia só com nós dois. É hoje, cara. É hoje. Vou perder essa porra de cabaço. Conversa vai, conversa vem. Plau! Estamos sem roupa. O cara tirou uma roupa de madeira. Não, né? Não. Plau, né? Uma armadura medieval. De bambu. O cinto de castidade. É. Estamos sem roupa, tiro a calcinha da minha querida namorada. Nossa, que mulher, estou impressionado. Faltou fotos desse momento. É, falta foto. Ele manda, né? Mas por análise, não é nada sexual. De repente é uma gostosa igual o Jurupita, né, cara? Tá aí, então. Né, cara? Estou impressionado. E ela vai tirar a minha cueca. Tira e eu vou trocar de posição pra ficar em cima dela. Porra, pega meu KY aí. Sabor morango. É. E o meu querido amigo resolveu me decepcionar. De tanta emoção, começou a chorar. Até que disfarcei bem. E mentalmente estava... Aí disfarçou bem. Disfarçou a cara, né? Ah, já vai, cara. Vou torcer pra ela não perceber. A cara da menina é toda gozada. Não, se para, não percebeu. Tá suada? Sua grossa. Tá saindo sua maquiagem. Mentalmente estava rezando pra ele se recuperar da crise de choro, pra que levantasse outra vez e encarasse o desafio de sua vida. É, 16 anos, não, cara. Foi o caso. O melhor, a moça, essa linda, perguntou: você tem camisinha? Eu sempre sonhei em ouvir isso, cara. Vocês têm noção? Você sonha ouvir isso? Sonha até, baixo, até né? Ouvir. Vai sem camisinha mesmo. Sim. É o maior sonho é esse. Ele sonha baixo. Mas é, meninão, ele, né? Sonha baixo e sonha rápido, pelo jeito. Ele cochila. No medo você já gozou, né? Porra, 16 anos de punheta, 16 anos se contentando com um troca-troca com o Bertinho, a hora era agora. Mas não, ele não queria subir. Até que subiu um pouquinho. Tentei colocar a camisinha, mas meu amigo tava cabisbaixo. Foi tão triste o ver daquele jeito, amedrontado, pequeno, chonchon. Chonchon, bom nome. Ainda vesti. Vai que ele se recuperava do frio. Mas não, ele desistiu mesmo. E tive que jogar a toalha. Apenas fingi que estava tudo bem. Apenas deitei ao lado dela com a maior cara de filho da puta decepcionado. A minha namorada, muito carinhosa, conseguiu fingir que estava tudo bem. Só gritou algumas vezes dizendo: precoce, filho da puta! Toca no começo sozinha! Nossa, Nazareto! Sai daqui porque eu tô com você, seu viadão! Quer tentar o fio terra agora? Quem sabe o seu cu funciona bem, seu cuzeiro do caralho! Ela é compreensível, né? Boa. Quer ajudar, né? Ela quer ajudar, Acho que a melhor reação possível. Bom, achei fofo da parte dela, fui para o banheiro, chorei e depois voltei mais calmo. Como bom chorumento, cheguei fazendo piadas e ela riu alto. Acho que foi a única vez que ela não fingiu algo nessa noite. Ela realmente estava rindo bastante. Mas era de outra história que ela tinha lembrado. Era uma piada de papagaio, cara. Lembrando uma vez que ela tinha dado a noite inteira. Até a chana do rei. Caramba. Que misericórdia. E assim terminamos a noite conversando e rindo da minha maior fraqueza. Que porra? Quer melhor? Quer melhor que isso? Você vai bom. Querendo bater estaca a noite inteira? E o que que acontece? Você termina conversando. Não, cara. E dando risada. E dando risada. Tá bom. Você fala, porra, vou demolir essa casa. Agora fica aqui a pergunta. Legal vocês fazerem piadinhas aí. Mas quero ver vocês responderem agora. Tudo bem. O que devo fazer? Procuro um doutor? Desisto da carreira de ativo e começo a ser passivo? Minha namorada aceitaria a ideia de me dedar? Ela literalmente deu essa opção na noite anterior. E aí, seus mentecaptos, o que vocês me recomendam? Algumas sugestões, já que nesta mesa temos um talarico de 10 mil anos, um mendigão currador de cus e vaginas, cus em prioridade, mas infelizmente temos que encarar as vaginas às vezes, é verdade. Um homão da porra, igual o Asbar, e possivelmente também temos um negão que o apelido já se explica por si só. Pauludo. Isso é verdade. Mas não sei se 30 centímetros de pau é pauludo hoje. Ah, tá frio, né? Pro um negão, né? Não é muita coisa. Ah, é foda. Ele é humilhado entre os negões. Sofre bullying. Sofre bullying. É o pauludo pequeno. Entre os negões, pauludinho. E também imagino que tem algum convidado ou convidada nesta mesa que poderia me ajudar. Qual a dica que vocês podem me dar, amigos? Desculpa pelo e-mail que provavelmente vai demorar mais de 10 minutos para ser lido. Pelo menos nisso eu consigo durar mais do que 2 segundos. Beijunda, me ajudem. Estou na esperança de ter sido só nervosismo e não uma doença. Já sou doente demais. Obrigado. Ah, eu tenho uma dica que eu sempre falo pra vocês aqui, que é o quê? Ficar com um mantra. Ali, fica ali, Jesus vovó, Jesus vovó, Jesus vovó, Jesus vovó. Se você fica pensando em Jesus e na sua avó, você dá uma atrasada aí, né? Não, mas, porra, é no começo, né? Ele não tá conseguindo dar a largada. Ele não consegue nem dar largada, né? Esse é o também. Problema. Não é quando ele tá já nativa, ele tá vendo que vai gostar. É verdade. Ele não fez aquele sexo intenso de 2 minutos, tá ligado? Ele já tá pensando, né? Já começa o mantra, começa. Então ele tava precisando de treinar a... Como manter primeiro. Difícil, sei cara. Sei lá, xilocaína? Sei lá, pra ele não sentir nada no pau ali. Né? Eu sei o que ele pode fazer. Toma uma lambida no toba que ajuda. Eu fiquei constrangido. Eu fiquei constrangido pela Isa. Não, acho que eu. Acho não, que na nunca verdade. Mais vou gozar pensando nessas. Aí, ó. Deu certo, então. Chegou tomando uma lambida no toba. E de pau duro! E ele de pau duro, né? É, na verdade, ele deve ter tomado já pra saber, né? Que não, funciona, claro, né? Se você tira a água do lençol freático por outro buraco, os poços vão secar. É, mas existem aqueles exercícios básicos, né, Wesley Zop? Hoje a gente tem que ensinar essa molecada, não é, tem? É um pessoal juvenil demais. Pessoal, né, juvenil. Primeiro, raspar o pau no chapisco. Primeiro, raspar o pau no chapisco, porque daí você vai desistir de ter pau, né? Não, ô, seu demente mudo! Tarado! Aqui é um assunto. Então, vai sair com a garotinha? Bate aquela uma antes. Bate antes, cara. Faz o treino antes, cara. Claro. Faz o treino antes pra você não chegar tão afoito, né, Wesley Zop? Testa a arma, né? Testa a arma. Claro. Jogo é jogo, treino é treino. Você tem que treinar antes do jogo. Se você percebeu que você não é o Romário, que você marca gol sem treinar, então, filho, você tem que ser um belete. Belete? Mas tá bom. Mas ele só treina. Mas treina é exaustão. O belete só treina, mas diga um título importante que o belete não tem. Essa é a questão, cara. Copa ele, do Mundo, Copa dos Campeões. Um gol no final. Exato, cara. É o que precisa. Então dá aquela batidinha, eu tô falando de punheta, masturbação, descabelar o palhaço, espancar o careca, alisar o mastro, pra você não ir tão afoito pro jogo nervoso. Não, mas acho que essa é a dica principal, você tem que esvaziar o cano, você não pode ir carregado, né? Você não vai... pode ir com bala na agulha, senão dispara a bala sem querer, claro, cara. Pô. Não, ainda mais uma 16 anos, tem uma vantagem. Só que o problema é uma coisa, não vai fazer 10 minutos antes que você já viu que você não consegue aí... Umas duas horas antes, eu acho que já... Outra coisa, invista em preliminares, cara. 30 minutinhos de preliminares é o que garanto você conseguir 35 minutos de sexo, cara. Não, 32 sei, de preliminares, né? Só que só ele na menina, porque falou que pegou no pau dele. Não, ele na menina, cara. Aí. O negão faz cada questionamento. O cara que pede lambida no... pra não gozar. Pra não gozar. Eu fico imaginando. Ai, vou gozar, lambe meu toco. A menina que já tá acostumada, beleza. Bom, ruim é a primeira vez. Ela, como assim? Não tô entendendo. O duro que ele já atira o pau e já vai enfiar o toco. Na cara da pessoa, né? Você imagina, tipo, a pessoa dar uma ajoelhada na cara do outro e vai com o tombo. A pessoa nem escutou. Ela deu um tombo. Porque ele fala no tesão, né? Só na cabeça dele. Eu acho que a menina fica fazendo o chupisco nele, mas ele de frango assado. Ele vai pro toba, vai pro toba, vai pro toba. Daí ele não tem que virar, não tem que... Viu, e acho que uma dica importante também é ele começar a parar de sentir tesão com palavra tipo camisinha. Ah, dá uma boa dica também isso aí. Mas é o que eu falo, ele tá... Milho, aí, milho! Ele tá indo pro jogo muito desesperado, qualquer coisa que a menina fala vai dar tesão nele. É. Existe uma técnica de tortura que funciona muito bem pra treinar um homem. Abre aí um site pouco conhecido como X-Vídeos. Ah, eu nem sei do que você tá falando. Entra em qualquer categoria aí que te apetecer, sei lá. Asian Lady Boys. Asian Lady Boys. Cavalo com a noite. Gemali. Exato. Sim. Começa a bater lambida no cu, lambida no cu de negão. Qualquer coisa. Começa a bater uma... Na hora que você tiver quase, quando você perceber, você para de bater. Mas segura! Segura, não vai. Você para de bater, descansa uns 5 minutos, depois volta. De 2 em 2 segundos dá certo. No caso dele... Cara, você vai correr uma maratona, você não vai começar treinando correndo 20 quilômetros, né, cara? Exato. Você vai começar 20 metros... Então, por aí vai. Então, mais uma dica. Se a mãe estiver no mesmo cômodo, não faça. Exato. Experiência própria. E nem pede a lambida no cu pra mãe. Ah, mãe, vou gozar. Vou gozar, punheta, né? Vou gozar, lambe meu cu. Moleque. Por isso que você passou no açougue e ela comprou língua de boi. Pra pôr no assento da cadeira. É porque é a textura da língua que causa. Não é o ato, é a lambida em si. Pregou, né? na cadeira. Também 16 anos, né? Você vê pomba no fio, você já goza, né, cara? É. Mas a questão é, se não melhorar, aí tem que buscar a medicina mesmo, né? Às vezes, ó. Ah, mas espera uns 2 anos, pelo menos, aí. Ah, não, mas 2 anos ele sendo chamado de broxa, aí é foda. Não, mas não precisa ser 50, maior de idade 50, pra ir no médico. Não, acho que... pode ir. Então, daí é isso, consultar o médico, porque 1/4 da população masculina sofre de ejaculação precoce. Mas isso é uns dados que você pesquisou mesmo? É sério, eu não sofro, então quer dizer que um de... vocês três. Eu também, não, que eu sou velho. Não, não fui eu que falei que toma a vida no cu pra não gozar. Na verdade, esse e-mail é uma intervenção poderosa. Para de pedir lambida no toma pra gente. Procure um médico, faz o treinamento com a toalha. Quando tiver com o pau duro... Mas com o pau duro, não com o pau duro, você tentou jogar toalha. Quando tiver com o pau duro, coloca a toalha e faz levantamento de toalha com o pau. Isso funciona também. Se não der certo todos esses treinamentos, o que, que você faz? Aí tem que procurar medicina. Chega pra mamãe, papai, fala, mamãe, papai, gozo rápido, sou broxa. Não lamba o meu toba, me leve ao médico. Falando isso, você tem alguma dica feminina pra um cara que é muito, muito precoce? Ah, sei lá, troca de time. Ah, também tem isso. Tem, então, às vezes tem isso. De repente é isso que tá precisando. Às vezes o cara goza mais lento pelo toba. Mas eu acho que se ele quisesse trocar de time, ele nem gozava. É, também tem isso, né? Ah, ou então estrala. Ele deu essa dica. É que ele deu essa opção. Talvez ele sinta um peso. Mas não é isso. É quando a pessoa dá a opção é porque tem alguma coisa por trás. Mas isso daí é o medo. De buscar uma vitória, entendeu? Pode então ser. Porque é mais fácil tomar uma dentada no toba do que ter uma ereção. Passivo não tem responsabilidade. Exato. Né? Passivo tá ali pra tomar dedada. Até cobra, né? Vamos! Vai! Ele não tá na idade de assumir responsabilidade. Então, não paga então, boleto. Ele tá ali, isso é uma fuga mental. Ele fala, às vezes é mais fácil pra mim. Realmente seria mais fácil. Mas não desista da luta? Não desista da luta. Pior do que uma derrota é um time que não quer vencer. Então isso vou tatuar nas costas. Tá ficando sem espaço. Então fica a dica aí, que espero que a gente possa ter ajudado em alguma coisa, ou sei lá, tome lambidas no toba também funciona. Davi José Nascimento, próximo assunto é dele aqui, uma Kombi chamada Cremilda. Uma Kombi? É. Olá, chorumosos do meu coração. Já falei que amo vocês hoje? Não falou, não. Porra, pra mim falou. Todo dia ele manda uma mensagem, eu te amo. Mandou? Pra mim não mandou. Não, ele não te ama, cara. Atendendo a dezenas e dezenas de pedidos, todos do Kilton, escrevo-lhes esse sucinto testículo que se encaixa nos últimos episódios. Aniversário, na trave, programas de ídio e conquistas e fora. Pois bem. Meia hora agora do cara aí. Pois bem, era uma noite chuvosa. 19 de dezembro de 2000 e alguma coisa. Porra, você não sabe a data certa, por que que manda aqui? 2000 e alguma coisa já dá uma eliminada. É. Eu e meus amigos achamos uma boa ideia comemorarmos meu aniversário num clube onde tradicionalmente acontecia uma festa chamada Quartaneja. Um ambiente insalubre, regado a cerveja Primus de graça a noite toda. Porra, mas open só de você ter cerveja de graça já... Podia ser até a Bavária. Aquela lá que a gente bebia um real no posto lá. Malta 90. Música ruim, muita gente feia e brigas que aconteciam pontualmente de hora em hora. A noite rolava exatamente conforme esperado. As brigas eram tão pontuais que podiam se acertar o relógio baseado nelas. A cerveja grátis a noite toda acabou às 10 horas. A polícia via a cada 15 minutos responder uma ocorrência. Aquele povo lindo, entre aspas, fazendo seus rituais pré-acasalamento, todo mundo suado, aquilo só não parecia um filme de terror porque não tinha mulher bonita. Junte a esse cenário o fato que 90% das vezes a música era provida por uma banda de forró chamado Os Feras do Baile. Bom nome, pô. Tudo que tem fera no nome é... Contrata esses caras. Uma prata da casa de relativo sucesso que tinha em seu repertório clássicos como Cabeça de Guidon, Bar do Redondo, Bebeu Caiu Creu, Tem um Viado Me Olhando e a que se tornou minha música preferida, Baixinho Careca e Barrigudo. Baixinho Careca, ele só escopia, ele larga da mulher e arruma o filé pra comer acompanhado. Mulher gosta de grana e de carro importado. Quando pega um bacana, logo deixa ele quebrar. Todo dia da semana, ela só pensa em dinheiro e quando acaba a grana, chifre como o ano inteiro. Baixinho careca, perna fina e barrigudo. Namorar mulher bonita, seu destino é xixi puto. Baixinho careca. E foi ao som dessa belíssima canção que por volta das 1h30 da madrugada, logo após a briga das 1h, um amigo me apresentou aquela que penso ser o maior ser humano vivo. Um ser do tamanho e peso de um filhote de jubarte. gigantesca, enorme, colossal. Ela tinha o peso que o Zop tem de idade. Porra! Supunhetamos que era cremilda. Já foi seu nome? Não quero falar sobre isso. Tá. De rosto, ela não era tão feia. Se ignorarmos o bigode ralo e as espinhas de coloração amarelada que brigavam entre si por espaço naquela bela cutis. Então tudo bem, então bonita pelo menos. As bochechas correspondiam a 95% do rosto. E emendavam-se ao queijo, mas toda... Bochecha emenda no queijo. Isso é verídico. É. Né? No queixo salientava-se uma bela papada, e dessa papada nascia outra papada, que por sua vez também tinha uma papada menor, formando uma família inteira de papadas, e essa emendava com o pescoço onde eu imaginava ver um. Conversamos um pouco e logo saímos dali para um canto escuro. É, mete o pau, mas queria meter o pau de outro jeito, né, cara? É, num campo de futebol que ficava ao lado, lá dentro no clube já rolava a briga das duas, ao som de Os Feras do Baile. Então, ali no escurinho começamos os amassos e entre mãos aqui e ali me peguei algumas vezes, imaginando se eu realmente estava palpando os seios ou alguma dobra da barriga. Foda-se, irmão! É, ué! Tá palpando alguma coisa, cara? Já tá bom. Mas pra todos os efeitos, meu pinto achava ser um seio, porque se manifestou mostrando prontidão. Logo, logo já pede a lambida no toba. Nesse momento de ereção, até pensei em pedir pra ela um blowjob, um boquete, pra quem não fez em inglês com que o tom da massa. Mas imaginei que se ela agachasse, dificilmente se levantaria sem a ajuda de um guindaste. E antes que vocês dementes se questionem, não. Não, não era por medo de vomitar quando eu recebesse o dito cujo. Tendo em vista que estou praticamente curado deste pequeno problema de vomitar ao receber boquetes. Ele já fez metade do tratamento. Agora ele não vomita fazendo boquetes. Sim. Mas recebendo ainda sim. Pode ser. Eu acariciava-lhe o mais próximo possível de onde eu achava ser a bunda. Pegou um galho, né? Quando de repente a chuva que caía fina aumentou e virou uma chuva muito forte, o que nos obrigou a sair correndo dali. Saí correndo e alguns passos depois olho pra trás e vejo a cremilda, que logicamente não conseguia correr, apenas caminhando, sem esboçar a mínima intenção de sequer acelerar o passo, tentando proteger o rosto da chuva forte. Mais à frente, me escondi debaixo de uma tenda, de onde assisti ela pisar em um buraco onde ficava uma das traves do campo de futebol e lentamente cair como um prédio sendo implodido. Parênteses. Pode ser só impressão minha, mas tenho quase certeza que senti um leve tremor da terra, quase um terremoto de pequena escala. Percebi então que ela não conseguia se levantar e pelos gritos havia se machucado. Agora fudeu de verdade, pensei, e eis que me surgiu um dilema moral. Ajudar a moça e, consequentemente, acabar me molhando muito, estragando meu aniversário e me obrigando a ir embora... Ou deixá-la ali na chuva e possivelmente machucar. Por que, que o cara tem que ir embora se ele tá molhado? Não, e é um desgraçado. Ah, vai estragar meu aniversário. Como se estivesse sendo o aniversário da vida dele até o momento. Vai da Disney, tô aqui na Disney. Tá. Obviamente eu fiz o que qualquer ser humano sensato faria. Não, seus dementes, eu voltei e ajudei, porra. É, vamos acreditar. Tá, assim. Tá bom. Vocês já tentaram destombar uma Kombi? Era ser exatamente assim que eu me senti. Destombar, né? Tentando desvirar sozinho uma Kombi capotada. Uma Kombi carregada e que gritava muito. Obviamente, dali ninguém nos ouvia por causa do barulho da chuva, do som alto e da gritaria da briga das 3 horas que acabara de começar. Vendo que obviamente não conseguiria descapotá-la sozinho, fui chamar o pessoal que estava com ela e quando esses chegaram, saí de fininho. Não antes de ouvir alguém dizer, acho que quebrou mesmo, chamo o SAMU. Ou um guincho, emendou em algo engraçadinho. E eu fui chamar um mototáxi pra ir embora, já que meus amigos não iriam embora naquela hora e eu estava de carona. Ah, tá. Agora tem que ir embora de moto. Não tava, tava se preocupado em molhar e vai embora de mototáxi. Mas né? filha da puta mesmo. Pouco, né? Minutos depois do lugar onde eu esperava o motoboy completamente sopado, ainda consegui vê-la saindo pelo portão lateral, apoiada pelos caras do SAMU. Ela com as mãos em formato de hang loose na orelha, fazendo sinal de me liga. Putaço de raiva, mas levado pela educação, quase seminarista que recebi de mamãe, educadamente levantei meu dedo do meio em resposta e balbuciei um nem fudendo. Porra, pra que isso? Você quer educar, né? Mas pelo menos foi sincero. É bom, tem isso também. E quando o mototáxi chegou, ainda consegui ver o comecinho da briga aí das 4 horas. Ah, então não bom. Perdeu de tudo. Ah. Quando pega um bacana, logo deixa ele quebrar. Todo dia da semana, ela só pensa em dinheiro. E quando acaba a grana, se ficou o ano inteiro. Baixa em careca, perna fina e baigudo. Namorar mulher bonita, seu destino é xixi-fudo. Baixa em careca, perna fina e baigudo. Namorar mulher bonita, seu destino é xixi-fudo. Cenas pós-créditos. Cheguei em casa e durante meu demorado banho fiz sexo com a pessoa que mais amava nesse mundo, eu mesmo. Lavei as mãos e fui dormir. Ele devia ter chegado nos caras do SAMU e falado, dá uns 10 minutos aqui pra mim. Já tava na maca ali mesmo. Isso, enquanto um lambe meu toba, né? Pra durar um tempo. Porque aí. O SAMU tá ali pra ajudar, né? Exato. Salva vidas. SAMU, vocês estão falando do Samuel, amigo dele. Pitarelli mandou o assunto aqui, conta do hospital. Bons caros humanos e Wesley. Desse querido podcast. Você. Segue anexo conta do hospital, resultado das lesões e acidentes causados enquanto eu ouvi os programas. Além dessa conta, em breve receberão a comunicação do processo que movi contra os senhores. Processo esse que engloba todos os incidentes e humilhações públicas ocorridas devido à maratona realizada nesse último mês. Afinal, foram 82 programas e muitos casos de humilhação. Segue a lista dos incidentes. 1. Pessoas da academia me excluindo ou parando de conversar comigo após algumas escapadas do fone de ouvido e exposição de vírgulas e frases estranhas ocorridas, muitas vezes pelo caro Wesley. De nada. 2. Inclusão da palavra demente com muitos sentidos pejorativos no meu vocabulário, me causando vários problemas. É, às vezes rezando uma missa... Não dá pra falar demente. Às vezes não. 3. Namorada que terminou comigo após me achar demente demais. Não, mas aí já não tem nada a ver. Aí não é culpa nossa. Não, aí a gente já tem dicas de como ser um ativão sexual, um transador aí. A gente faz namoros voltarem, não é, terminar. Exato. 4. Prisão após xingar um policial por instinto de demente. Local onde me foi muito útil o manual do jovem cadeirão. Aí ninguém tá vê, né, cara? Aí ninguém vê. Pelo menos tem reconhecimento. Exato. 5. Costela quebrada após derrubar a barra de supino com pesos durante um ataque de risos com toda a academia olhando de forma estranha pra mim. É, porque nem sempre você vê um cara quebrando a costela na academia. E cascando o bico. É, exato. 6. Perna quebrada após acidente de trânsito. Rindo compulsivamente enquanto dirigia. Mas... você poderia estar rindo de outra coisa. É, não é culpa nossa também. Exato. Às vezes nem era tão engraçado o episódio. Dependendo, então, não dá nem pra... Às vezes ele tava rindo lembrando do supino. É, às vezes era. Da dor. 7. Infecção auricular grave com tanto chorume entrando no canal auricular. Isso aí a gente pode ser culpa nossa. Isso aí, é isso. Talvez. Mas pode ser candidíase auricular também. Mas a gente também já deu o limite máximo de... Assim, no máximo 8 episódios por dia. Exato. 8. Por fim, fui expulso de casa e agora estou morando na rua. Vivo como um viciado em crack, só esperando o próximo programa, que deveria ser no domingo, mas não sai, não sei porquê. Bem, eu penso que também estava na hora de você sair de casa. Não é porque tem 14 anos. Exato. Tem uma hora que tem que tomar rumo na vida dele também. Acho que a gente só tem a agradecer a gente. Isso. E sem perguntas polêmicas, porque no fim a resposta sempre será o Wesley fazendo sexo com o Bumum, o Ganso comendo lasanha e o Gabriel Asbar faltando no programa e sendo substituído pelo Anderson Negão. Ah, faz tempo que o Gabriel não falta, é pô. É verdade. Que vai inventar alguma história envolvendo tramelas e cachorros. Não. Isso é verdade também. E bolas na academia. E bolas na academia. E lambidas do topo. Essa é nova. Até mais e nos vemos nos tribunais. Porque a gente vai assistir séries de tribunal juntos, não é? Sim, é isso. Tá, Vinícius Nix mandou aqui, o Nix. O assunto é o melhor pior podcast. Olá, seus dementes. Meu nome é Vinícius Ferreira Dias e comecei a ouvir o Chorume recentemente. Um lixo de podcast vergonha nacional. Fiz maratona e assisti todos os episódios. Gostaria de agradecer por animarem meus dias de trabalho. Inclusive, no final do ano passado, quando comecei a acompanhar o Chorume, ouvi alguns episódios enquanto desenvolvia meu TCC. Putz, deve ter saído uma beleza esse TCC, né, cara? O Chorume me deu ânimo para programar durante a madrugada e conseguir me formar em ciências da computação, pô! É, acho que não é muito mesmo. É, e agora estou ouvindo enquanto faço meus trabalhos na pós-graduação. Ah. Além do meu agradecimento, também gostaria de deixar um questionamento para todos da bancada, menos aquele que é um talarico filho da puta cagador de latas. Porra, então você vai ser excluído. Eu não respondo hoje. Você vai ser excluído dessa. Ótimo. Você está indo encontrar sua mãe e sua namorada para almoçar no shopping. Você decide ir ao banheiro primeiro para liberar espaço para o almoço. Ou seja, vai lavar o prato no banheiro ali, né? Ah, sim, pode ser também. Ao terminar uma demorada cagada, você levanta e vê o belo fruto de sobrada no vaso. Orgulhoso, você dá descarga. Mas nesse momento, a que forte nunca... descarga, enquanto despedaçava aquele belo pedaço de merda, acaba por dividir um átomo que, por um fenômeno subatômico desconhecido, libera radiação sobre o seu corpo e lhe dá o poder de onisciência. Porra! Sensacional, né? Eu já tava esperando alguma coisa que ia trocar de bente, mas... Eu vou começar a dar descarga agora. Mas depois de uma bela cagada. Exato. Ao sair do banheiro, sua mãe e sua namorada estão lhe esperando e as duas lhe contam que já escolheram o lugar para almoçar, mas sem revelar o nome dos estabelecimentos. Você deve escolher se irá almoçar no lugar de preferência da sua mãe ou na da eleita dos seus afetos. Lembrando que com o poder da onisciência, você sabe que sua mãe escolheu o Pizza Hut para pedir uma pizza de frango com catupiry e sua namorada escolheu o Ragazzo para comer lasanha bolonhesa. Qual você escolheria? Lasanha bolonhesa. Polêmico. Contrariando sua mãe. É, difícil. Então, mas ela não sabe que eu sei que ela escolheu pizza, né, cara? Ah, sim. Verdade, verdade. Agora eu tenho uma última pergunta para o integrante da bancada que for um velho escroto que tem o título de Fábio Porchat de alguma cidade do interior de São Paulo. Digamos que seja americano. Na mesma situação do almoço do shopping, você vai dar uma cagada e ao dar descarga, o fenômeno subatômico acaba por liberar uma forte radiação apenas em suas bolas. O que lhe causa uma terrível contaminação por radiação. A única escolha seria remover uma das bolas para que o nível de radiação presente no seu corpo diminuísse e você tivesse uma maior chance de se recuperar. De qual bola você abriria a mão? Esquerda ou direita? Obviamente, da direita. A esquerda é o xodó. Mas você percebe que é bem nivelado as perguntas, a né? Esquerda é aquela que você raspa, que você beija, você, né? Passa o azeite. Desculpe pelo e-mail longo, mas guardei todo o agradecimento e questionamento para quando acabasse de assistir todos os incríveis 88 episódios. Indiquei o podcast para muitos amigos. Todos me julgaram e muitos pararam de falar comigo. É porque estão ocupados ouvindo. Exato. Continuem com um ótimo trabalho e muito obrigado. Então essa foi a nossa leitura de e-mail sucinta. Discreta. Discreta. Com análises psicológicas, medicinais e com muitas declarações de Anderson Negão aí, que eu preferia não ouvir. Eu também. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos para o momento que ele abrilhanta, gigante esse podcast, mostrando todos os seus talentos vocais, a sua voz que é semelhante ao quê, Wesley Zop? A um pedaço de pão acabado de sair do forno. Nossa, que você passa margarina e ele derrete com o calor do pãozinho. Exato, E que você consegue até molhar numa geminha, se você quiser. Sim, pode molhar numa geminha. Ou dar uma lambida nele. Não toma. Fazer um lau. Gabriel Asmar, com sua voz doce e aveludada, com sua voz linda. Somente linda, né? É, só é linda. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a Lei do Retorno. Lei do Retorno, Wesley Zop. Para aquele ouvinte que tem uma deficiênciazinha mental e não conseguiu entender só a lei do título do episódio. Tipo eu, quando eu fiquei questionando o que, que seria. Mas descobri. Ah, muito bem. O que é a Lei do Retorno? Algo que você fez e que voltou pra você uma coisa boa, uma coisa ruim, ou que você fez uma coisa boa ou ruim, e de alguma forma voltou pra você. Por que eu não disse antes? Lei do Retorno? Lei do Retorno! Seu demente! Achei que tinha a ver com legislações de trânsito. Também, de alguma forma. Então vamos pra esse episódio que promete ser legislativo e retornar pra você de maneira boa ou ruim. De tantos episódios, a primeira história sobre Lei do Retorno é dele, Wesley Zop. Então, como pois que não. Você veio nos agraciar nosso ouvinte aí, falando aí sobre atos, pequenos atos de heroísmo que às vezes você teve, que te retornaram, ou pequenos atos de ganância que você teve e te retornou também. Ou pequenos atos de zoeira e também te retornou. Exato, pode ser. Que é o que eu vou começar. Por favor. Em meados de 2008... Parece verídico, tem data. Tem data, tem data. Festa do peão em Americana? Não. Vocês estão dando risada em 2008? 2006. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Okay, Valdemar. Valdemar foi um pouco antes, né? É. Não, em meados de 2008, metade do ano, que é a festa do peão aqui em Americana, teve um show do NX0. Daí um amigo meu tem uma filha, no caso o chefe da Associação Anjos da Alegria. Tem uma filha que na época tinha o que, uns 9 anos. É, hoje tem 10, né? Ela sabia foi que ele congelada, tinha, né? Daí ó, ela não poderia ir sozinha, ela é muito fã do NX0. Quem que ela é? Não, mas como assim? Não poderia ir sozinha porque é muito fã. Ia ficar pelada lá. Não, mas ela tem 8 anos, vai pra festa do peão de madrugada. Então ela não poderia ir sozinha e era muito fã. Você emendou a frase. Sim. Parecia que uma coisa era consequência da outra. Não. Ela não poderia ir sozinha, mas ela era muito fã e queria ir na festa. Sim. Daí, quem foi? Quem que ela elegeu pra ir com ela? O pai dela. Óbvio. Que odiava O NX Zero. Odiava. Não, diz ele que sim. Ah, sim. Daí ele comentando isso com a gente, eu fui o cara que mais tirou sarro da cara dele, falando... Nossa, você vai ter que curtir o show a noite inteira. Você que odeia. Vai ter que dar pra banda. Vai ter que dar pra banda. Ele, não, eu só vou ouvir. Não, ah, mas quem... Quem vai no show dá pra banda. É assim que eu falo. Vai... E ele... No show dos meus amigos aí que tocam em barzinho, sempre tem que dar pra eles. Pelo menos é o que eles me dizem. Daí, eu zoei tanto que sabe quando fica um clima chato já de... É porque não tem tanta graça essa zoeira. Igual não, mas é que você tem que ver. Com essas piadonas que você faz aqui, né? Eu entendo bem. Você sabe. Você sabe bem, então, como que é. E daí, chegando perto da festa, eu mandava mensagem pra ele todo dia. E aí, vai curtir a festa, não sei o que tem. Ele, puta, mas que chato, que cara chato, né? Sim, sim. Daí, na época eu estava namorando e minha cunhada... também um pouco mais velha, tinha uns 12 anos, quis ir pro show do NX Zero. Sim. Os pais falaram, eu não vou nessa bosta nem a pau. Sim. Daí ela falou, então não vou, né? Mas minha eleita falou, a gente leva. Daí eu falei, claro, a gente leva. Sim, você pensou. E volta, né? Não, tá bom. Falou, não preciso pagar R$50 de estacionamento. É, exato. Pra ver NX Zero. Sim. Daí chegando, todos os carros que estavam chegando, como é uma banda teen, né? Sim. Então os pais iam levar. Daí eu chegando ali, o cara falou assim, ah, você não vai nem entrar, né? Você só vai deixar a lei do retorno. A lei do retorno. Vai fazer o retorno. Ali no retorno. Daí eu falei, não, vou entrar. Pra festa, o cara, você vai entrar. Não, mas você sabia então que você ia pra festa? Sim, depois que eu já tava levando o pessoal. Ah, tá. Ele tava até com uma faixa, assim, amarrada não, na cabeça. Ainda não tava, com a faixa. Aí chegaram, estacionamos, eu desanimado, tá? Desanimado mesmo? Não, aí eu tava ainda, né? Daí entramos na festa, a molecada ali, na verdade foi a minha cunhada, meu cunhado na época tava com... Um tiozão, só você. Um tiozão. Só você. Só eu de adulto. De 1,85m ali. Não, era só eu mesmo. Era um ponto de referência, o careca no meio da criançada. O pedófilo. Tá bom. E vamos. E olha que na época você ainda não tinha acusação de pedófilo. Não tinha, mas nesse dia eu tive. Ah, sim. Daí a gente foi pra arquibancada, eu chateado. Né? Daí encontro quem lá? Esse amigo meu que eu estava zoando, cara. Pirulito estava lá. Aí sim, o cara encarnou. Só que daí você tava com faixa, jaquetinha de couro. Tinha pintado uma lágrima preta aqui do lado. Ainda não, mas eu acabei fazendo. O pôster na mão. Exato. Sim. Teve que dar pros caras da banda. Cantou todas as músicas. Depois eu descobri que não era regra. Depois só do show. É. Só que o que ele zoou foi muito maior do que o que eu tinha zoado. Aí. Exato. Ah, não sei que era porque eu tava sendo zoado. Eu sentia isso. E você também. É um bebê chorão. E eu choro à toa. Pode ser por isso também. Só que daí tava lá, cara. Você tá no inferno, você abraça o capeta. Cara. Eu aprendi, cara. Nunca zoe. Não os seus amigos, nunca zoe o pirulito. Ah, sim. Esse cara, ele vai fazer com que volte pra você. Nunca zoe você ir no show do NX Zero, cara. Não, e o pior, foi da hora. Você curtiu, né? Foi da hora, mas tá. Não, ele passou a ser fã. É, não, sim, claro. Não, percebe. Porque o Wesley quer se sentir adolescentão, né, cara? Ele quer se sentir o novão. O meninotão, né, cara? É o tio da Suquita. Não é, exato. Não é porque na minha nádega esquerda que eu escrevi NX, né? Ele agora, ele gostou de ir no show porque as menininhas passavam, ai, dá licença, tio, e ele ficava... Encostava em mim, Nossa, elas nem... Elas nem vomitaram. Ele, nossa, essas menininhas são boas pra talaricar, hein? Essas são acompanhadas, claro. Óbvio. Muito bem, Wesley, só parabéns, cara. E você, Gabriel Asbar, o que você trouxe aí? Você também já curtiu o show do NX Zero? Não. Gabriel. Tudo bem, não. Gabriel Asbar, ele nunca desce ao nível da merda, né? Não, cara? Não, ele sempre ganha, né? Nem dá pra empatar com o Gabriel. Não dá pra empatar. Na verdade, uma vez, eu tinha um cachorro que abria tramela e eu tive que levar ele no show do NX Zero. Ah, não, parece que isso é mentira. Em meados de 2009... Verídico. Estava eu esperando o ônibus para ir trabalhar. E no ponto que eu pegava o ônibus, era normal Tem uma movimentação grande ali, porque várias pessoas, como é próximo da divisa com Santa Bárbara, várias pessoas vão naquele ponto ali pegar ônibus. Quando eu tava chegando no ponto, eu vi um cara que foi pegar o ônibus meio atrasado, correndo, subiu no ônibus, mas derrubou o celular no chão. E pense, 2009 pode parecer muito recente. Mas, pasmem, não existiam smartphones igual existe hoje. É, o foda era o BlackBerry. Né? Não, então. E eu vi que o cara derrubou, fui lá pegar. Óbvio que não ia dar tempo de devolver, porque o cara já tinha entrado no busão, já tinha ido embora. E eu vi que era um negócio diferente ali. Porque enquanto a gente tinha aquele celular de números ainda, de teclas, era um negócio meio diferente. Tinha até a logotipo do Windows ali. Eu falei, opa, o negócio é chique mesmo, hein? Falei, bom, vou segurar aqui. Quem ligar aqui, porque bloqueado, não conseguia acessar as nudes. Falei, bom, vou segurar aqui se alguém ligar ou fazer alguma coisa. Eu fiz que é meu e pago mais de gatinho no ônibus. Eu falo assim, ó. Qual que é a senha? Falou, ele morre. Então, fui pro trabalho, deixei o celular ali do lado. E ali pelas meio-dia e tantas ali, tava no horário de almoço, o celular tocou. Aí eu atendi o celular e a voz do outro lado falou assim, mozão, tá pronto pra hoje, tá tudo pronto pra hoje. Daí eu pensei, pô, do pau endureceu. Pena que não é pra mim. Só fala o endereço. Chega lá, cabana do estuprador. Ele trabalha. Ele que largava o celular, né? Eu falei, não, sabe o que que é? Eu não sou seu mozão, a pessoa já chora. De novo, você querendo terminar comigo. Eu não quero mais nada, fiquei sabendo que tem um cara maravilhoso chamado Gabriel Asmar. Na verdade, eu falei, não, sabe o que que é? A pessoa aqui perdeu o celular, não sei o que, eu achei, só que não tinha como devolver. Ah, não, eu vou dar um jeito de entrar em contato com ele, não sei o que. Eu falei, ah, fala pra ele que eu vou estar lá amanhã no ponto de ônibus e ele pega comigo e tal. Tudo bem. Aí no dia seguinte chegou tal, tava ali esperando o ônibus, o cara chegou. Falou, ah, sei que achou o celular, não sei o que. Eu falei, isso. Aí entreguei o celular pra ele, daí o cara quis me dar 50 conto de recompensa. Só que daí eu pensei, puta, não é justo. Só devolvi o celular. Você só cara. Fez o correto. Só fiz o que minha educação cristã mandou. Mas você comprou 100, né? Mas aí eu pensei. Não é justo. O celular vale mais que 50 reais. Dinheiro aqui não é justo. Bateu no cara, saltou a carteira dele e levou o celular ainda. Quebrou pra prender. Quebrou o celular. Jogou na poeira. Devolvi o celular. Falei, não precisa. Ele insistiu e tal. Falei, não precisa dos 50 conto aí. Mas por um breve instante ali na... Acredito que no tempo real, 2 segundos, mas na minha cabeça eu fiquei naquela dúvida. 3 horas. 3 horas. Pegaram ou não pegaram? Não, que isso estava pronto, mozão. Ah, perguntaram o que era o que estava pronto? É, o que rolou a noite passada, hein, mozão? Que estava pronto aí. Você soube que estava pronto ou não? Será que o meu pagamento de 50 reais é por causa disso? Eu dei um incentivo ali, não sei. Então você não aceitou o dinheiro, mas ganhou o quê com isso, Gabriel Asmar? Ganhei reconhecimento próprio. Moral. Não só reconhecimento próprio, eu te reconheço. Tô brincando. Parabéns. Gabriel Asmar, você é um cara... De múltiplos talentos e múltiplos de 3 também. E você, Anderson Negão, você não pode ter um ato de heroísmo. Você não... E vem a mentir aqui. Você é um canalha. Eu sempre ajudei as pessoas, cara. Você é um mequetrefe. Sempre ajudei. A não gozar? Não. Não. Não é desse jeito que eu ajudei. Não. Então como foi? Em meados de 2002, tinha uns 13 anos. 13 anos e você já era um altruísta. Claro, porra. Tá. 13 anos. Naquela época eu era um jovem, branco, hétero, opressor. Era branco na época. Era, eu achei mais estranho ser hétero, mas tudo bem. É verdade. Não, vocês não acharam estranho branco? Não, branco não achei, né? Mas... E eu fazia inglês particular. Ah, muito bem. Ah, que altruísta. Nossa. Nossa, e um dia eu paguei a mensalidade e deixaram eu fazer aula. É, dando dinheiro. Além do retorno. É, paguei e tive aula em troca. Nossa senhora. Não, porque cara. Eu não pagava, cara. Tinha vários colegas de classe. E eu sou daqueles que não colam nunca, cara. Porque todas as vezes que eu tentei colar, eu me fudi. Muito gostoso. Então não é que professora... você não cola nunca, que você não consegue. É, não você consigo. Já tentou colar de mim. Não, não consegue, né, Moisés? Não consegue. Mas era, é a pressão, né? A professora falava, não quero ver neguinho colando. Eu sou branco. Neguinho, não. A pressão. Sou negão, eu acredito. A primeira vez que tentei colar, veio um filho da puta, apontou pra mim e falou, professor, ele tá colando. Sim, você já contou essa história. Sim, as vezes que eu tentei colar. É. Não sei se teve esse episódio, né? Parece que esse tema não colou. Esse tema não colou. Tinha vários colegas que não conseguiam entender o verbo to be. O verbo tobe. Então, eram lá 3 anos de inglês pro cara não aprender nem o verbo tobe. Era bom mesmo esse curso. Pra ganhar dinheiro. O problema é do aluno, hein? Fale inglês em 27 anos. Com o Chicão. Chicão, enquanto ele faz um lanche, te ensina inglês. Você quer o cheeseburger? Desiste, cheeseburger! Enquanto você serve pra mim, lá na mesa. Mesa 7? Vai falando cheeseburger. Chega lá na mesa e repete o nome do lanche. O cara, em vez de cobrar 20 reais... Não, 20 reais não é inglês. 20 dólares. 20. É, o Chicão é um grande professor. Né? Exato. Além de professor, é um educador. Então, depois de 3 anos, os caras não é que não sabiam o verbo to be. Eles não sabiam nem o que era. Tá bom, era também a mensalidade de R$900, era, sim, era simbólico. Em 2002 ainda? O curso era dividido em módulos e você fazia uma provinha pra passar. Sim. Comida e bebida. Eram módulos, era você podia ser garçom, você podia ser caixa, ajudar na chapa era o... Era o último, né? Era o último. Fica aí o manual do jovem lancheiro aí. Em breve. Tá, tinha módulos, provas. Ok, sim. Ok, você viu que já falei inglês. Ok. Tinha alunos que não conseguiam. Inclusive, um cara lá que tinha uns... Alunos burros. Isso que você quer falar? Existe pessoa burra nesse mundo que não aprende. É, e tinha um cara lá que era alto, forte, tinha uns 2 metros de altura. Inspetor. Porém burro. E nas provas, eu falei, não, deixa comigo, vou fazer você passar em todas as provas. Não precisa olhar pra mim com cara de tesão. Então, fiquei constrangido. Foi a cara que eu fiz pra ele. Todas as provas da sua vida, eu vou estar junto. Eu vou tirar você desse lugar. Meu cara, não precisa. Eu sou um professor. Então, graças a mim, ele conseguiu passar dos módulos e ele falou... Graças a você como, filha da puta? Eu passando cola pro cara na hora da prova. Então você não começou com o discurso, eu não sou colador. Mas eu passo cola. Você não cola pra você. Exato, não colo pra mim. Daí você, então, ajudou ele. Ajudei o cara. Então você acha que fazer ele se enganar de ter aprendido foi uma ajuda. Ele pagou, você acha que ele pagou o curso que era pra ter ensinado ele, ele teve que colar, você acha que essa foi sua ajuda pra ele em vez de deixar ele estudar por conta e aprender? Agora ele é mendigo na Groenlândia? Por sua culpa. Mas como que é o nome desse cara? Jair? Puta, mas é Jair Lanches, então. Mas calma. Cheeseburger barbecue, né? Vocês conhecem esse cara. Porque minha história vai focar no retorno, cara. Oh, então tem um retorno ainda. Tem um retorno. Eu achei que já tinha ainda. Já tinha virado um analfabetão que pagava inglês. Não, cara. Tem um retorno. Então... O cara falou pra mim, um dia eu vou te pagar. Eu não sei como, mas eu vou te pagar. Uma boquetinha, você já pensou? Uma copeta. Uma lambida. Um boquete. Uma lambida. Um boquete. Uma lambidinha, quando estiver gozando. Um blowjob, porque isso ele aprendeu, né? 2 anos depois, eu entrei na ETEC Polivalente de Americana. Oh! Estava lá o saudoso Jair. Ih, como você é bicho nessas ETEC, aí você tem trote. Não, bicha cara. Não, peraí. Bicho! Ah, bicho! Não, mas alguns podem ser bicho. Não, mas cara. Não era o caso dele. Ah, é. E lixo também. É, e naquela época, o trote não só era permitido, como era induzido. Como era obrigatório. Exato. Não, os caras falam, não, vai lá e faz. Os caras não querendo fazer, né? Os outros. É. Os professores lá, não, porra, vai. Faz aí! Faz aí! Deixa de ser bichinha, faz o trote. E tinha uns trotes bem legal, cortar cabelo, desenhar a teta no poste e mandar chupar. Era legal mesmo. É, já começava a aprender ali. Parece legal. É, matar formiga no grito, esse eu gostava. O cara que grita, né? É. Porém, eu estava lá pra tomar o trote. Chega o Jair. Pra dar o trote. Ele falou, eu lembro daquelas aulas de inglês, cara. Você me ajudou muito. Eu vou escrever um negócio aqui na sua testa. Vai ser assinatura, ninguém mais vai mexer com você. Ele escreveu lá alguma coisinha. Ele desenhou um pinto. Desenhou, escreveu cheeseburger. Quero que ele sabe escrever em inglês, cheeseburger. Mas com um X. Foi ele que implementou o X, né? Escreveu cheeseburger e falou, ó, pega seu ônibus, vai pra sua casa, você está tranquilo. Apaguei, fui embora pra casa. Você apagou? É. Pagou o ônibus ou com essa assinatura nem pagar o ônibus precisava? Ah, você passava por baixo. Né? É, que você é pequeno. Né? Todo mundo come cheeseburger hoje em dia. Por isso que eu tive, não tive cabelo cortado. Então não tem nada. Primeiro que você nem cabelo tem pra ser cortado. Não, às vezes o cabelo do Toba, né? Só naquela época eu era cabeludo, tinha Black Power e tal. Nossa, mas pô. Eu fiquei curioso. O que, que ele escreveu na sua testa? Foi bicho com X, só isso. Só? É. Vou escrever um negócio na sua testa. É. Que ninguém vai mexer com você. É. Ela colocou bicho. Como? Porra. Comer o meu cu com força. Os caras ficam chateados, né? Pô, já comeram o cu dele com força. Escreveu bicho. Não mexer com ele não, que vem processo aí, cara. Não, eu ia até usar isso que escreveram na testa dele pra escrever na minha, mas não, bicho. É. Desse Anderson. É um ridículo. É o que eu tenho pra falar. Não, foi uma boa história. Nada de altruísmo, só egoísmo. Tem altruísmo aí. Porque ele não, o menino não aprendeu inglês, tanto é que ele era repetente. É, exato. Eu acho que ele virou. O Jair virou mendigo em Nova York, né? É, ele não sabia ele tá se. Ele fica lá, cheeseburger! Só come cheeseburger até hoje, né? Porque... O negão não teve o cabelo raspado e depois de uma semana foi no cabeleireiro. Ele pagou 30 conto pra fazer isso. Acho que era melhor não ter escrito nada. É, lembrando isso que o negão contou, né? Só pra. Complementar aí, depois eu dou a palavra pra Isa. Também participei desse trote do Polivalente, só que eu não tinha nenhum Jairzão pra me proteger, não, cara. Eu me fudi. Rasparam minha cabeça. Oba. Destruíram minhas roupas, tudo pintado da cabeça aos pés. Mas os caras raspavam a cabeça, era com uma tesoura. Enferrujada, é. Não cortava nada, era só pra... Mastigava a cabeça. Machucava, era foda. Daí... Pegou tétano. Não, né? Mas eu era muito molecão, muito virgão da vida. Eu nunca tinha ouvido falar de trote da minha vida, cara. Mas ninguém ouve falar, tô chegando no ensino médio. Então, quando eu entrei lá, mano, eu vi aquele negócio acontecendo. E eu vi que é o meu terninho, né? Você fez... Não é de terno que tem que vir no colegial, né? De terno. Meu pullover e minha lancheira. Cara, eu fiquei puto porque meu irmão tinha estudado lá e ele nunca tinha falado pra mim de trote, entendeu? Então, eu me fudi. Mas não é lá, em qualquer lugar não. Você tem trote. Pô. Mas você não pode falar, senão os caras vão preparados. Aí, quando eu passei pra faculdade, já tava mais espertão. Ah, danado. Aí eu falei, aí eu não vou tomar trote à toa. Já fui com a cabeça raspada. Eu presenciei, porque eu ajudei ele a raspar a cabeça. Ah, aí, né? Já vou com a cabeça raspada, pensei. Chega lá, os filha da puta raspa minha sobrancelha, desgraçado. Mas depois você não caralho. Você já veio de cabeça raspada, vamos raspar a sobrancelha. Cara, na faculdade foi pior, cara. Jogaram tinta no meu cu, bicho. Mas com aquela bisnaga de ketchup, cara? Não, foi isso mesmo. O cara tinha uma bisnaga de ketchup que ele enchia de tinta, enfiava a mão na sua calça assim, e espirrava tinta no seu cu, cara. Será que serve também pra não gozar? Nossa. Pode ser uma nova categoria. Pelo menos você vai gozar colorido. E lá também na faculdade teve um cotonete de tinta, bicho. O cara enfiava o dedo no... Espero que fosse guache, né, mas... E metia o dedão na sua orelha, cara. Mas você ficava surdo, porque a tinta tampava. Sim. Cara, até hoje eu passo cotonete e ainda sai tinta azul, cara, no ouvido, bicho. Já faz 10 anos. Não, né? sai amarelo ainda, né, o cara fala. Até hoje sai amarelo e vermelho ainda. Sai vermelho e sangra, né? Cara, então, parabéns aí de você ter conseguido um Jairzão na sua vida. Um Jairzão pra... Big Jair. E você, Isa, o que você... Então, a minha história é assim, eu vou ter que abrir uma parte da minha vida que... Uma caixa fechada. Que... É, na verdade é um medo que eu tenho, que é ridículo, mas eu tenho, né? Vou fazer o quê? Barata. Não. Ah. Baralho. É pior. Baralho. É tem medo de baralho, não? Não, é pior. Pior que barata. Do Wesley. Medo de pilotos de avião. É pior mesmo. Não. Calma. Dá. É, a minha aconteceu quando eu era pequena, né? Então, 1900 e Guaraná com rolha lá. Não sei. 78. É, não, foi um pouquinho mais. 80, 80 e pouco. Tá. E tinha uma árvore no quintal da minha casa, né? E eu estudava de manhã e os meus irmãos à tarde. Eu cheguei da escola, troquei de roupa. Pimpona. É, e o meu irmão, assim, meu irmão parou embaixo da árvore e falou assim, ai, como eu queria faltar da escola hoje, subir na árvore, brincar. E... Seu irmão mais novo ou mais velho? Meu irmão mais velho. Eu assim, ah, jura? Vai eu. Deu fazer ideia, o quê, né? Né? Toda pimpona, assim, subir na árvore, né? Porém... Porque você podia, ele não. É, porque eu tinha chegado da escola, ele tava pronto pra ir pra escola, né? Porém, aí existe o meu medo. Do quê? De Maria Fedida. Não. Medo. Medo. Pavor. Você não gosta da presença não. Porque ela fede. Você não gosta do cheiror, né? Não. Você não gosta do gosto. Não é medo. Ou ela com feijão não vai bem. É. Não, na verdade... É só eu que lembro da azeitona quando fala Maria Fedida? Só, não, só. Tá, tomara, bem. Né? Não, só pra saber. Na verdade, não é medo, é pavor. Maria Fedida. Qual a diferença de medo e pavor? É porque o pavor é muito maior. É maior que o medo? Não, porque o pavor, talvez, na mesma em paralisa. Público, você vai dar vexame, entendeu? Ah, pode ser. Então, eu vou chegar nessa parte, né? Boa. Subi na árvore, ela era um tronco e abria, né? Como toda árvore. Uma árvore. E tem aquele meio dela, né? Tronco. Aquele meio do tronco dela tava cheio de folhinha. Ah, como uma árvore, como uma sim, árvore. Pisei ali e fui subindo, rindo, tirando sarro. Ah, como é bom, né? Subir na árvore. Como é bom. Olha, eu tô aqui. Aí eu subi, de repente, aquele cheiro da Maria Fedida. Eu já comecei a olhar de lado. Mas pelo procurar, cheiro, você já viu? Assim, olhando. De repente, eu olhei pra baixo. Tava vindo, assim, no mínimo, umas 500 Marias Fedidas subindo na minha direção. Mas tirando um pouco o seu pavor, eram 3. É. Não, era um monte. Você pisou no meio ali onde elas estavam ali. Exatamente. Reunião anual das Marias Fedidas. Exatamente. Congresso. Exponda aí. O que elas vão fazer? Ó, 20 anos aí. Que mas vem. Onde vai ser? Na árvore do Mataula. Será o reino das Marias Fedidas no próximo 20 anos? Vamos continuar fedendo quando esmagadas? Sim, eu acho que elas ficaram muito revoltadas e vieram me atacar. Não, e elas subindo, assim, na minha direção. E eu não tinha mas pra onde ir. Mas na época você já tinha o pavor? Eu tinha, não, já. Você já tinha o pavor? Sempre tive. Desde, cara, acho, eu tive na... você nasce com. Eu sabia, acho que nasci com, porque... Exato. Era aquela coisa assim, ó, ai, cheiro de Maria Fedida, tira. Não era tira nem aí, em mim, legal. Não era nem em mim, mas é tira, né? Eu comecei simplesmente a gritar. Eu gritava, todos os meus vizinhos saíram na rua, meu pai e minha mãe não estavam em casa, né? todo mundo saiu na rua pra ver o que tava acontecendo. Aí que se deu a guerra dos humanos contra as baleias felinas. Foi 500 vizinhos contra os 500 baleias felinas. Exatamente. Tochas acesas. Eu sei que, lança. Vieram dois vizinhos. Eu pulei de cima da árvore em cima dos vizinhos, machucou o braço de um deles. Não, e ele nem sabe o que era. Pula aqui, pelo amor de Deus! É, aí, não, depois quando ele soube, ele ficou putaço da vida. Mais ou menos. Quando ele soube que era por causa das Maria Fedida, ele ficou puto da vida, porque machucou o braço dele. Quebrou, eu pulei. Ele falava assim, pula. Eu pulei em cima dele. Mas eu nem vi pra onde que eu tava indo. Eu cara de olho roxo, sem dente. Era na joelhada. Salvei uma menina. É que tinha duas Maria Fedida. Caralho. O cara caindo no chão. Eu sou autônomo. Aí. Vou nem conseguir trampar por dois. Não vou conseguir ficar nem afastado. Aí. Eu sou desitizador. Isso não é nem Maria Fedida, é cigarro. E eram duas? É que por ser gordinha parecia 300, mas era. Nisso, meu irmão já tava sentado no chão dando risada. Exato. Né? E eu chorando, tremendo. Ele foi lá, ele pegou uma Maria Fedida e colocou na minha cabeça. Nossa. Papel de irmão, tá normal. Sim. Obrigação dele. E tipo assim, foi o retorno, né? Exato. Porque eu tava tirando sarro dele. Eu fui atacada pelas Marias Fedidas e depois ele veio e colocou uma em mim ainda. A questão maior é, ele foi Paulo ou não? Ele... Rindo, claro. Foi o dia melhor não. Pra ele. Né? Era até melhor ele ter ido, porque se ele ficasse, era capaz da sua mãe chegar lá, bater nele. Sim. Tá certo. Ah não, ele tomou bronca depois. Não, mas bronca é uma coisa. Bater a outra. Tomar uma paulada. É, cara. É isso aí. Pavor. Pavor é pior que medo. É pior. Não é era Maria Fedida, era cigana. Ai que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Cara, o título da minha história é... Emprego em troca de linguiça. Ué! Ué! Como todo emprego, né? A coisa é muito mais simples, cara. Quando eu mudei pra Americana aqui, novamente, no meu retorno, eu e a Ju mudamos ali pra um apartamento do centro. Vocês frequentavam lá. Primeiros showrooms foram gravados lá. Foram lá. Um apartamento bem arejado. sim, igual o estúdio aqui. Você já fez cocô lá, não? Já. Até hoje eu ainda guardo a chave invado lá. Pra cagar lá. Mas não é no banheiro, não. Ah, não. Não é seu mesmo? É conhecido como apartamento Maria Fedida. Exato. Eu e a Ju, a gente mudou pra lá e a gente demorou pra ter carro. Então tudo que a gente ia fazer era a pé ou de ônibus. Estava no começo do ano, naquele ali, desempregado naquele começo de ano. Estava eu atribulado por estar desempregado? Sim, sim. Não, atribulado, mas chateado, né? Você nunca... Ah, será que mês que vem vou ter dinheiro pra pagar minhas continhas? Sim, você fica pensando. Sim. Então você fica meio chateadão. E daí, todos os afazeres domésticos que você vai fazer na rua é a pé de ônibus. Sim, sim. Claro, claro. Sim. Então se você vai ao mercado, você vai a pé ou de ônibus? Sim. Você vai buscar água a pé ou de ônibus? Uma merda. Sim. Uma merda essa vida. Que ônibus... De carona. Inclusive, os senhores me deram muitas caronas. Obrigado por isso. De nada. Ainda tô sonhando com aquela carteira de passe, cara. Você não faz ideia. O negócio é você pensar que você, cara, deu, não que você emprestou. É, né? Você recusou R$50 do cara e quer me cobrar a carteira de passe? Pô, vai ver, Deus já tava devolvendo ali. Aproveita as oportunidades. Né? Fui ao mercado fazer aquela compra, assim, você falar, ah, já que eu tô desempregado, vou pegar meu dinheiro e fazer uma comprona. Claro, R$30. Exato. Essa nota de vintão aqui numa tacada. Sim, sim. Não vou economizar. Um Danone. Ainda mais no mercado. Não, fiz uma comprinha lá do mercado. O mercado ficava umas 4 quadras da minha casa ali, que era aquele antigo extra lá. Eu fiz uma compra um tanto quanto exagerada pra se levar na mão. Ou seja, na hora de levar embora, eu tava me cagando. Com o peso. Com o peso da compra. Ah, tá. E as sacolinhas daquele supermercado, elas eram um tanto quanto de má qualidade. Finas. Cabos. Mas não de... finas de bom, de chique. A emenda da sacola era ruim, então às vezes furava e você perdia uma coisa. E sem contar as alças de navalha, né? que tava cortando, exato. E eu, levando embora, eu tinha comprado coisas para uma feijoada, porque sabia que amigos me visitariam. Oh, legal, legal. Então, comprei belas linguiças carnudas, veiudas, saborosas, boas de pôr na boca. Aquela linguiça que você quer largar a família para seguir essa linguiça. Ainda você tá falando do ingrediente. Sim. Não, tá. Linguiças calabresas para uma boa feijoada. Paios. Porque não manhos também. Nossa. Puta que pariu. Acabou, né? Foi péssimo. O Issim estava errado. E ó, que esse aqui tá sendo lançado depois do Corpus Christi. É agora que começou pra valer, o cara me manda uma dessa. Mas tá. Então tinha uma sacola de linguiça. E daí eu indo embora ali, me cagando. Quando dá aquela impressão que caiu alguma coisa, mas eu não noto. Você só percebeu que você tava muito leve. Não, ali. Muito leve não, né? Porque eu já tava me cagando. Mas percebi que diminuiu o fluxo de sangue que escorria pelas minhas mãos ali. Sim. Passou um carro por mim, uma moça, uma jovem, falou: moço, caiu uma sacola sua ali. Eu falei, porra, caiu uma sacola minha? E daí na hora que eu voltei pra ir buscar, eu vi uma senhora que viu que tinha caído de mim, roubando minha sacola. Uma senhora não, uma velha. Ah, bom. Velha é filha da puta. A diferença de velha é idosa, que velha é filha da puta. Ela estava roubando minha sacola de linguiça, sabendo que era minha, porque todo mundo na rua viu eu me cagando ali. Sim. E você com as outras compras, tá bom? E era uma questão de 20 metros, era óbvio. Se ela tivesse o mínimo de raciocínio lógico, ela saberia que seria minha. Não, você já gritou, velha do caralho. Não. Não gritei, ovelha do caralho, nem espanquei ela, nem me revoltei. Porque eu pensei, pô, se essa mulher precisa pegar uma sacola da rua que tá com alimentos, cara, quer dizer que ela tá numa situação pior que eu, cara. Ou não. Não, se ela se sujeita a isso, quer dizer que ela tá precisando disso, eu pensei. Na sua cabeça. Não, sim. Na minha cabeça, tá. Sim, cara. Não, mesmo que ela, sei lá, mas, cara, se ela se sujeita a isso, cara, ela não devia estar bem, né? De alguma forma. De alguma forma ela não devia estar bem, cara. Mesmo se ela quisesse aquelas linguiças pra enfiar no cu dela, pra se masturbar porque o pau do marido dela não sobe mais. Ela já não tá bem. De alguma coisa ela tava precisando. É verdade. Ou porque o marido tem 16 anos e... e goza rápido. Tudo bem. E daí, cara, eu pensei, não, deixa quieto. Pessoas me olharam na rua aquele dia pensando, que bunda mole. Ficou com medo da velha. Não vai bater na velha. Todo mundo queria que eu fosse agredir a velha e tatuasse na testa dela, ladra de linguiças. Sim. As pessoas queriam e isso. E vacilona. E vacilona. Mas não, eu falei, porra, ela deve estar pior do que eu, cara. Daí eu fui embora. Talvez não tenha ligação nenhuma, daí eu cheguei e falei, pra Ju, falei, ó... Você tá uma feijoada sem linguiça aí? Eu perdi as linguiças. Ela falou, não, a primeira coisa, né? Cadê a linguiça, porra? Tô vendo aqui na nota, porque vocês não sabem, a Ju é louca o suficiente pra... Louca da nota, não, né? Ela guarda todas as notas do ano, então, e ela analisa as notas pra ver se ela pagou o que tava escrito, não sei o que lá. Tem todo um número ali em cima da nota. E daí ela viu, mas cadê a linguiça? Que não, você perdeu uma sacola de linguiça, ela já falou, né? Não, pelo meu olhar. O que você perdeu? Deu... Sacola logo, de linguiça, né? Logo se nota que você perdeu uma sacola. Exato. E daí nisso, eu falei, ah, expliquei pra ela. Falei, ah, eu ia correr atrás da velha, fala, da minha linguiça. Dá uma rasteira, né? Daí expliquei pra ela. Falei, mas porra, se a mulher se sujeita a pegar uma linguiça na rua, que ela sabe de quem era, uma sacola, eu falei, porra, deve estar foda a situação pra ela. Tá foda pra todo mundo, né? Deixa ela com a linguiça. Deixa eu falar, ah, beleza. E naquele dia, cara, me ligaram oferecendo um emprego, porra. Naquele dia. Foi a velha. Me ligaram oferecendo um emprego, cara. A velha falou assim, ó, eu vou pegar a linguiça pra ver qual que é a reação dele. Se ele não fizer um nada, teste. Eu contrato. Esse RH de hoje em dia. Eles testam todo lugar. Né? Exato, cara. Ética, né? Não, pode não ter ligação nenhuma, cara. Mas pode... um emprego, você acha que foi em troca da linguiça? Não, mas eu acho que o universo às vezes te dá recompensa. Ah, é possível. Eu acredito que o universo te dá recompensa. Não tem nenhuma ligação. Talvez essa velha esteja até morta porque aquela linguiça estava envenenada. Talvez. De repente é o bem pra humanidade. Isso... Que daí você ganhou um emprego. Mas, era posso... sogra de alguém? Matou? Ah, vou ter que recompensar. Mas eu acho que às vezes a vida te recompensa, cara, com pequenos detalhes. Tem razão. É isso. Tem razão. Prefiro acreditar nessa... Cara, com esse título eu esperava uma história bem diferente. Desculpa te decepcionar. Wesley Zop, mais uma história muito sua. Muito bem. É, eu tinha acabado de bater o carro da empresa. Carro acabado sem... de bater uma punheta também. Também, todo dia você tem que fazer isso. Pra acordar bem. No trânsito. Pra acordar bem, você vai dormir. Você vai bater a roupa, agora posso acordar bem. Eu acordo com grito, né? Você olha seu cachorro ali, né? Batendo a pulseira. Eu já programei ele pra isso. Lambendo o cu. Lambendo o cu, claro. Acorda na gozada. Não, tinha acabado de bater o carro da empresa, ainda o carro não tinha seguro, o carro zero. É, que bom, que bom. Isso quer dizer o quê? Foi pra conta de quem? Pra minha conta? Ah, que bom. Não, justo. Não, eu acho que é, né? Tava justo. Tinha acabado de cair de moto. Legal, cara. Detonada a moto. Isso acontece a cada 6 meses, então não é muita novidade. É. Na época acontecia mesmo. Não, tá bom. Ou seja, você quer mostrar pro nosso ouvinte que você estava necessitado. Pindaíba! Você tava fudido. O gerente do banco ligou pra mim. Ia pra estação, perdia trem, ia cagar, a bosta não vem. Todo mundo comendo seu cu e você não comendo o cu de ninguém. Mais ou menos isso. Caramba! O gerente do banco ligou pra mim e falou: no seu extrato monocromático tem vermelho. Eu falei, eu descobri. Oh, eu tô somando coisa na sua conta aqui, porque eu cansei de imprimir extrato seu e acabou a tinta vermelha. Então tá indo a taxa de tinta vermelha pra sua conta. Tudo ia pra minha conta. Tava fudido. Já não tem o dinheiro pra pagar mesmo. Tá devendo mesmo? Devendo um pouco mais. O que é um strep pra quem tá com uma tora estolada no cu? Exato. Daí vou fazer um depósito, não, se eu não me engano, de R$25 pra tentar cobrir um pouco o buraco. Pra cobrir a manutenção da conta. Mas acho que era isso mesmo. Quando o cara vai até o banco fazer um depósito de R$25, aquele negócio tá... Tava foda. Não, eu cheguei lá... Um cheque de R$25. Se não me engano, era. Daí eu fui lá e daí vi um envelope, porque assim, no caixa eletrônico ficava um monte de envelope em cima eu do próprio caixa. Eu acho que você até contou essa história aqui, mas... Acho que não. Pro ouvinte novo, é uma boa história. Eu acho que eu não contei. Contou só pra gente. Ah, é? Daí tava ali, daí eu peguei um envelope, vi um envelope ligeiramente estufado. Olhou o envelope. É, daí peguei envelope. Aqueles envelopes de depósito. Sim, daí peguei aquele envelope ligeiramente estufado. Um envelope apenas? Dois envelopes. Dois envelopes. Escrito 5 mil reais. Em cada ou 2.500 cada um? É, o limite é 3 mil. O limite é 3 mil cada um, mas estava dividido ali para dar 5 mil os dois. Ah. Você fez uma soma rápida mental? Pegou o calculador? 3 mais 2, 5. Pá, é, tá. Em zero dinheiro. 0 com 0 é 0,5 reais. O cara pensou. Zero é zero, né? Zero não conta. Vou jogar no telhado do banco. Tá, 5 mil reais. 5 mil envelope. Reais em dinheiro. Ah, achei que era de envelope. Não, ali, não. Cara. Em dinheiro. Era um estoque de envelope. Se levasse pra vender como papel, dava assim. Uma carriola, né? Carriola de envelope. Era de papel pardo, papel panamá. Uma tonelada de papel, não dá 5 mil reais. Mas tá. Ali tinha. Então tinha 5 mil reais em papel, mas o detalhe que era esse papel era dinheiro. Era dinheiro, papel moeda. Dinheiros. 5 mil dinheiros. 5 mil dinheiros. Daí eu olhei aquilo lá, minha conta negativada. Aqueles 5 mil ia cair 4. Tão bem. 4.900. Ia cair tão bem aqueles 5 mil ali. Ia sobrar 25 reais. mais ou menos isso. O meu envelope ali tão magro, cara. Com 25 reais. Um cheque. Que era um cheque. Já ia descontar o valor do serviço, ia pra 19 reais. Mas cobria um pouquinho mais o buraco. 5 mil reais, o que que... No envelope do Santander, da onde eu sou cliente, você põe o nome e você tem o telefone de quem está depositando ali. Sim. Pode colocar o telefone e lá estava preenchido o telefone. E ali você pensou, né, o envelope. Ali você pensou. É, ali foi a minha escolha. Cara, é foda, cara. Não, eu sinceramente, cara... Não, é... Daí. Existem pessoas na podosfera que são acima do bem e do mal. Cara, não, eu não sei o que eu faria, cara. Não, eu não tenho vergonha de admitir que nessa situação, cara... Você na pindaíba, cara, você é cheio de conta. Eu não sei o que eu faria, sinceramente. Eu cara. Sei o que eu fiz. Eu tô curioso pra saber, eu não conheço a história. Eu não sou acima do bem e do mal assim, cara. Eu ficaria na dúvida. Você teve dúvida? Na hora você fica um pouco, cara. Eu não vou negar. Tá com aquele extrato michumbinha ali na sua mão e 5 mil reais pra depositar. Mas, infelizmente, tem o nome e o telefone. Se não tivesse... Você não tem telefone, você não tem como procurar. Você ia gastar milão em rojão e depositar... Pra falar, né? Só falta 4 mil agora, filha da puta. Não, daí peguei, liguei no telefone. Cara, ou seja, gastou crédito. Gastei aí. Crédito ainda pra ligar. Devia ter ligado a cobrar, pelo menos. Não, mas né? É uma besta, né? É. Mas na época não tinha esses planos, tinha que a ligação era... 50 centavos, você falava 12 anos, não tinha isso não. Não, cara. Ainda acabou de eu ter ficado sem crédito depois de ter ligado. Ligo pro cara, o cara atende, alô, quem é? Não é meio assim, porque não conheceu o telefone, tinha né? Acabar de acordar também. Pode ser. Daí eu falei assim, ah, eu tô aqui no... Acabou de bater uma. E acordou. É, acordou o cara. Daí eu falei assim, ah, tô aqui no caixa eletrônico, Santander, passei o endereço. Daí eu falei assim, tô com o envelope aqui, tem dois envelopes, que a soma é 5 mil reais e tá com o seu telefone. Ele não é possível. Eu falei, mas... Daí você pensou, porque às vezes você está sonhando. É. Tentei voar, não consegui. Não é sonho. Eu sonho de novo, que onde eu acho dinheiro para pagar minha conta, o cara enfio fala... na bunda. O cara fala, não é possível, então foi engano. Não. Eu tentei. É um sinal de Deus, realmente não é mesmo? Não. Eu sou burro. Falei, não, tá aqui comigo, dois envelopes e tal. Ele... Qual o seu nome, rapaz? Eu falei, bom, Wesley, né? Mas tá, né? Não sei se vai mudar. Ainda continua sendo 5 mil. Parece que não é o Raul Gil. É. Não é o Luciano Huck. Não é. Na época, o Gugu Liberato, não é o Gugu Liberato. Daí o cara foi até lá, esperei. Daí chegou lá e falou assim, deixa eu ver. Daí entreguei. Ele abriu o envelope e contou, mas o envelope não estava aberto. Então, é, pois é, né? Continuava com o mesmo valor lá dentro, não, mas né? Você poderia ter alterado. Podia ser. Daí ele abriu, contou. Ele, ah, é meu filho, mandei ele depositar ontem. E acho que ele foi fazer outra coisa aqui e deixou o envelope. Foi fazer o quê no banco? Bateu uma punheta. Não, meu filho de 7 anos, mandei ele depositar, não, mas... ele pôs aqui em cima. Tinha que tô deixando aqui, hein, galera. Tá depositado. Daí ele pegou a grana e foi embora, nem depositou lá. Falou obrigado, pelo menos? Eu acho que não, eu não lembro. Mas eu não faço as coisas esperando obrigado, não. Não. Mas o que você faz as coisas esperando 5 mil reais da sua conta. Não, mas ele podia ter dado 100 conto pra mim. Puta, eu ia ficar tão feliz. Mas, você mas não... a culpa não é dele. Não, a culpa não é dele. A culpa não é nem do cara que não depositou certo. A culpa é da minha mãe. A culpa sem dúvida. É da minha mãe. Que ela sempre falou que você pegar dinheiro dos outros, você vai gastar o dobro em remédio. Eu falava isso pra gente de pequena. E eu gastar 10 mil em remédio, eu não tava podendo, cara. Eu, mas primeiro eu... que você já tava gastando, né? É. Caído de moto, batido no carro. Já tava fudido ali. Eu tenho uma pergunta. Essa agência do Santander não é aquela que depois foi lacrada por ponto de troca de mercadoria ilegal? De... Tomara! Pagamento de droga pelo caixa eletrônico. Filhas da puta. Eu considero o heroísmo. Ou se não, imagina você morrendo, chegando lá, Deus falando pra você, eu te mandei 5 mil reais. Você lixo humano. É um merda. Ficou 2 anos pra pagar aquela conta do banco. Você sabe o que aconteceu com aquele cara? Ele saiu de lá, bateu o carro, pegou fogo, queimou tudo. Porque aquele dinheiro não era dele, não era pra ele. Ele era traficante, aquilo ali era por ele ter vendido um órgão de criança. Aquele era o pagamento. E você com 5 mil, o que que aconteceu? Ia quitar a sua conta, você devolve. Devolve. Você deu dinheiro pro traficante. Eu te mandei o sinal quando ele falou, não é possível. Eu falei, ele vai falar isso, é, você vai se tocar. Não, e pior que você vai pro inferno, porque, na verdade... Sim, porque é, porque você devolveu o dinheiro pra ele. Mas, dizem que a pessoa é ética quando... Ela faz o certo quando ninguém está olhando, né, Wesley Zop? Obrigado. Então, parabéns, parabéns. Gostaria de ser conhecido agora como cidadão de bem aqui. Devolve, você é um devolve cidadão dinheiro de para as pessoas. Você, Anderson Negão, você devolveria sem pestanejar? Ah, você não devolveria? Dúvida, dúvida. Eu ficaria... Acho que não acabaria devolvendo. E você, Gabriel Azuar? Acho que eu aplicaria na poupança e depois de uns 10 anos eu ficaria com lucro e devolveria 5 mil reais. Genial. Gabriel é inteligente. Genial. É, caramba. Ficar no tesouro direto aí, já até mais rápido. Esse podcast é um lixo. Não, não, é o lixo do lixo. O título da história é Baliza de Flango. Baliza? Baliza? Baliza de flango. De flango? É um mistério. Aí vai vir chinês. É, eu não sei se ele chinês. Quis falar baliza de frango. Eu tô na dúvida. O que seria baliza? Eu não sei. Não, não sei. Ah, seria flango. Mas tá. Fala, seus idiotas. Idiotas. Mas certa vez, estava eu no centro da cidade, estava comprando um óculos. Um ocre? Ocre, um ocre. Não de Ray-Ban, mas um... Passear com o bonde. É. Não, na verdade um ocre para vista cansada, né? Porque eu fico cansado de olhar para vocês. O nosso filho toma. Da puta! Nossa, eu tenho medo de chegar na idade do Gabriel. Eu vou falar a verdade. Ah, mas se o Gabriel chegou nessa idade e não perdeu uma, só empatou, bicho. Ah, é só verdade. Ganhou, só então... vitória, né? Então tá bom. Aí eu tinha passado na loja, encomendado o óculos, ia buscar o valor do óculos no banco. Retirar, porque pagando à vista no dinheiro, eu ganhava mais desconto. Claro. Ótimo. E lembro claramente o valor que a atendente me falou. Falei, bom, vou lá no banco. E daí subi pra agência do centro ali. Da cidade, e quando eu tava me encaminhando pra entrar no banco ali onde tem os caixas eletrônicos pra sacar o dinheiro, eu vi que tinha uma vaga ali, eu tava a pé, mas eu vi que tinha uma vaga ali e uma mulher já embicando o carro pra entrar, mas até aí, ok. Normal, normal. Normal. Fui, entrei no banco, parei no caixa eletrônico, tirei o dinheiro, guardei a carteira. Chavecou a atendente. Aquela... Catou ali. É. Aquela posso ajudar? Posso pode. Ajudar, sim. Pode. Lambe meu cu. Ela, ok. Ajuda, é, ajuda. Exato. Eu tô pra fazer uma aplicação precoce. Mas tirei o dinheiro, tirei um extrato. Olha aí, deu tinha uma... Tinha vermelho? Na verdade, o extrato, independente se a sua conta tá negativa, ele sai com papel pardo e escrito em preto. Ele... Não, não, mas o meu saía só vermelho. Saía vermelho ali. Saindo do banco. E a mulher ainda tava tentando fazer a baliza. Eu falei, parece que tá meio difícil. Parece que tá meio difícil. Só que assim, não tiro a razão dela, por quê? Ela tava com doblô. Ah. E é um carro chato. É o dobro do tamanho. É, então... Porque além dele ser quadradão, ele tem a porra de um pneu atrás. E tinha três crianças no banco de trás, meio encapetadas, assim. Aí o que, que eu fiz? Matou três crianças. Matei as três crianças, comeu um pneu e elas estacionaram. Não, ajudei ela ali de fora. Pra ela conseguir... Você foi o tiozão que falou, vem! Isso! Esterça tudo! Isso! Bora, volta esterçando de ré! Você foi esse cara. Eu fui o cara ali, o manobrista, o chapa. Eu fui o chapa do pastel de flango. Por quê? Porque ela era... Falava meio pastel de flango, entendeu? Ela era chinesa. Sim. Aí quando ela estacionou, desceu do carro, me agradeceu, meio pastel de flango. Te deu um pastel? Te deu um pastel de flango. Ofereceu R$50, eu falei que falou, quer ajuda pra tirar o catupili? Quer ajuda pra tirar o catupili? Lá no meu labo. Lá no meu labo. Pega o pneu. Flango assado. Vai do catupili. Cadê catupili? Vem de flango pra ganhar o catupili. Cu de flango. Daí depois você terminou, daí ela falou, R$50. E ela falava muito bem. É, falava até bonito. Ela é professora de linguística. Sim, na verdade eu tô... Ela não era nem chinesa. Não. Na verdade eu tô com conjuntivite. Não, mas ajudei ela a estacionar lá, agradeceu e eu fui embora. Fui lá pagar o óculos. Se achando o anjo da guarda, o anjo das ruas. O arcanjo dos chineses. É, eu sou o bonzão. O Gran Torino, ele já tava se achando o Gran Torino ali. Na verdade... Eu protejo aqui. Eu protejo China aqui. Os coreanos. Na verdade, quando você vê alguém sofrendo pra fazer alguma coisa, todo mundo olhando e botando fé que não vai conseguir, você ajuda a pessoa a conseguir, parece que você fica feliz com aquilo. É possível. É um ato de heroísmo, né? E daí, quando eu cheguei pra pagar o óculos, eu entreguei o valor e ela falou, não, você entregou 50 a mais aqui. Parece que, misteriosamente, meu óculos ficou R$50 mais barato. Misteriosamente, vou explicar. A pessoa erra a conta, saca mais... Lá e acha que porque ajudou... Ou às vezes... A lambedola de labo. Não tô dizendo que não, é o valor. A gente não tá dizendo que as coisas são conectadas, Wesley Zobb. Ah, não. Tudo bem. Só tudo tá bem, dizendo mas... que quando você ajuda, às vezes o universo te recompensa, cara. Só isso. Cara. Tá. Desculpa se seus R$5.000 não teve retorno e hoje você grava chorume. Talvez a sua recompensa tenha sido R$5.000 e você não aproveitou. Eu saí de lá e ainda pisei na bosta. E quebrei a perna. Mas tá. Fui a pé pra não gastar gasolina, tive que ir com a perna quebrada pro hospital. Não, mas eu tô falando, por engano, às vezes o caixa eletrônico contou errado e te liberou uma nota a mais. Já vi acontecer isso. Não comigo, porque eu sou um azarado do caralho. É capaz de vir a menos. Não, eu sempre confiro. Não pode dar sorte pro azar. Eu sempre conferi e achando que eu era um tonto de conferir, mas então tem que conferir mesmo. Tem que conferir. Sempre. Bom, eu tenho uma história, mas assim, até hoje eu não vi a recompensa, né? Mas a gente tá aqui pra isso. O universo vai me talvez definir. A gente prepara. Dá a recompensa. Mas pega o catupiry. Mas também, às vezes, por exemplo, o valor do Gabriel, que era um valor baixo... Não, meu do valor... óculos, por favor. O valor... do Gabriel seria bem menor. valor do óculos, o valor de uma sacola de linguiça, são valores pequenos. Então o universo recompensa mais rápido ali. Sim. Agora sim. 5 mil reais pro universo juntar, demora uns 30, 40 anos. Até lá já morri mesmo. Então demora, entendeu? Pô. Mas seu funeral vai ser muito bonito. Então, uma vez eu tava no shopping, né, no Tivoli, tava eu e minha filha, e uma hora ela pediu pra sentar, porque ela era menorzinha, ela ficava correndo, sentamos naquelas ilha que tem, né? Acho que é ilha que chama, né? Sim. Banco, chama banco. É, nos bancos. É, uma areia cercada de água em volta. Isso, é ilha. E a hora que eu olhei do lado tinha um celular novinho. Né, daí... Na caixa, lá atrás. Não tava na loja, caixa. Tava na loja. Tava no banco. Era não tava na caixa. Que vendia celular. É. Quer comprar, senhora? Sentou no balcão e tinha um celular novo. Não, no banco. Tava do meu lado, assim. Mas era muito novo. Tipo, a pessoa tinha acabado de comprar. Ah, né? Então tá muito novo. Tava até com aquela película. Isso, tinha aquela película, assim, de plástico. A primeira coisa que eu faço quando eu compro algo é tirar aquele negócio. Aí eu peguei, fiquei segurando, esperei um tempo, tipo, uns 15 minutos pra segurando, ver. Segurando, não, ficou plasmando ali, né? Não, quando eu desbloqueava, tá escrito Isa, presente pra você. Presente do universo. concentrando ali. No valor de 5 mil reais. Exato. Sara, né? O que você tá fazendo, mãe? Cala a boca. Senão não dá certo. Não atrapalha. Senão não dá certo. Joga energia positiva aí. Você guardou aquele cílio na gola da camiseta? Aí eu fiquei uns 15 minutos, mais ou menos, esperando pra ver se aparecia alguém pra buscar, né? Ou pra ver se não aparecia, né? Torcendo pra não aparecer. É o tempo da salve rainha mesmo. Exato. Aí, deu os 15 minutos, falei, eu vou embora, né? Vou levar junto. Sim. Alguém vai ligar. Pensei a mesma coisa que o Gabriel. Alguém vai ligar, né? Aí, eu tava assim, eu tava quase saindo do shopping, ligou. A pessoa ligou, chorando, desesperada, né? Eu falei, não, eu ainda tô no shopping, pode vir buscar e tal, né? E, era uma senhorinha, né? A hora que ela chegou, era uma senhorinha, ela falou assim... Moça, eu fiquei um ano guardando dinheiro pra comprar o celular e eu perdi. Oh. E essa aí que você fala, eu ganhei sem guardar dinheiro nenhum. Nossa, eu ganhei. Eu ganhei uma tarde. Aí entregou o seu velho pra ela. Ela fala, eu passei um ano roubando linguiças calabresas e sacola pra comprar esse celular. Ela tava com uma sacola com linguiças. Aí eu devolvi o celular pra ela, assim, não tive, assim, um retorno, mas me senti muito bem. A gratidão dela foi seu retorno. Com certeza. Exato. Mas eu acho assim, é gratificante, né, você ver a pessoa, assim, te dando um abraço, um beijo. Depende da pessoa. Depois você vê a carteira, né? Às vezes tá fedendo, às vezes a pessoa vem fedendo do trabalho, né? Fala obrigado daí. Eu jogo o celular daqui, eu vou deixar o celular nesse ponto, quando eu estiver longe você pega, hein? Não vai perder de vista aqui, que já perdeu uma vez. chegamos ao fim de mais um episódio tão maravilhoso. Isa, seu tchau aí para o nosso querido ouvinte. Tchau. Sucinta? Sucinta. Acho que gostaria que todos fossem assim. Anderson Negão, seu tchau também. Tchau, tchau. Mas é, eu vou falar. Ridículo, né? Tudo que ele faz é ridículo. Você vê que você dá liberdade, fala seu tchau, ele fala tchau, tchau. Ele quer, né? Quer falar o dobro do que quer ser melhor que os outros, né, cara? Gabriel Asbar, fale das nossas redes sociais, da camisetinha do Chorume e dê seu tchau. Bom, as nossas redes sociais são muito boas. É verdade. Elas dão muito tesão e satisfação pra gente. Realmente. Mas elas só dão satisfação se você acessa elas. Pra acessar lá no o nosso Facebook, facebook.com/lixodolixo. No Instagram, estamos lá também com o Lixo do Lixo. E no Twitter, @néctardolixo. As camisetas vão bem. Mas só se você comprar lá no site do Chorume. chorume.com.br/lojinha. Meu tchau. Tchau. Muito bem, as camisetas já, o pessoal já tá recebendo, já estamos postando as fotos que mandaram a gente no Instagram. E estão ficando bonitos, hein? Estão ficando bonitos. Nem parecem mendiguinhos. É verdade. Você viu o Eloy, a foto do Eloy? Estão lindinhos. Eu achei estranho que o Wesley Zop, em vez de postar uma foto dele com a camisa, postou uma dele de cueca. Não estamos vendendo cuecas ainda. Ainda. Uma pena. E não esqueça que você pode ganhar uma concorrendo aí na nossa promoceta. Doe sangue, mande um comprovante de doação de sangue. Dia 17 de julho a gente vai sortear aqui para os doadores uma camiseta do Choruminho. Wesley Zop, nossos outros contatos e o seu tchau. Temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. E temos também o grupo no Telegram. Você já tá lá, Isa, no Telegram? Tô. Tá, né? Pelo jeito tá mesmo. Pelo jeito nem sabe o que é. É, nem sabe o que eu tô falando. Mas é o ouvinte Lameruxo. É o incentivo, a comunicação pro produtor rural. É um canal aí. É genial isso aí. E tchau pra você. Muito obrigado a todos vocês por terem participado. Muito obrigado ao ouvinte por ter acompanhado até aqui. Não perca o próximo episódio. Tenha uma boa semana. Até lá. Tchau.